Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Bebeu água! Tá com sede? Olha, olha, olha, olha, água mineral, água mineral, água mineral, água mineral do Pedro. Aqui é Alexandre, todo Jovem Nerd, eu tô com sede. Aqui é o Átila, e que saudade de poder tomar um banho. Aqui é o Caio Gomes, e lendo o protocolo Blue Hand, eu já estoquei toda a minha água. Aqui é o Pirula, e brace yourselves, the winter is coming. Aqui é Blue Hand, ah, se fosse o Inter, tudo que eu queria, um fresquinho. Boa noite, bípedes, aqui é o Sr. Caio, eu caguei, eu quero tomar banho de Evian. Aqui é o Azaghal, eu... Tô me perguntando se tá tocando água mineral. Sim, nerds, estamos aqui juntos, unidos, com o nosso time científico, nosso time galhofeiro, pra falar do caos urbano, cara. Tá acabando a água, tá acabando a energia, tá acabando a comida, tá acabando tudo. O que que vai acontecer com a gente? Vai acabar a gente. O que que acontece nos... Mas não é caos urbano, colapso urbano. Colapso urbano. Caos pode também, o caos é um processo que leva ao colapso total e inexorável da sociedade. Olha, aí. Olha que bonito. É isso aí. Agora fiquei até emocionado. Ai, meu. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de Easy Caneladas do Nerdcast. Vamos. Azaghal, essa semana quero falar de mais um livro da galera da editora Aleph, que aqui super parceira do Jovem Nerd, e é um livro espetacular. Androides sonham com ovelhas elétricas, Azaghal? É, eu posso dizer que eu sei se sim ou não, porque eu li esse livro. Olha que espetáculo esse! Pra quem não sabe, é o livro do grande escritor de ficção científica Philip K. Dick, que serviu de inspiração pro filme Blade Runner, cara. E é legal porque não é simplesmente uma inspiração do clima, do filme. Não, é. Você consegue reconhecer momentos do filme no livro, sabe? É claro que existem diferenças entre o filme e o livro, mas toda essa relação de organismos vivos com androides ou os replicantes, certo. Isso é muito bem definido no livro. Muito bom, cara. O Philip K. Dick, cara, é um autor reconhecido mundialmente, cara, como um dos principais autores de ficção científica. Realmente teve várias outras obras dele que foram adaptadas para o cinema, como Minority Report, Agente do Destino, Vingador do Futuro, Screamers, Homem Duplo, um monte de filmes irados, das obras iradas dele, que, caso você não saiba, a história de Blade Runner e do livro Homem... Na verdade, o título do livro é uma pergunta, né? Sim. Androides sonham com ovelhas elétricas? Tá perguntando, né? É que é, então, Androides sonham com ovelhas elétricas? Elétricas, aí que me pergunta. É difícil falar o título de um livro com uma pergunta, né? Mas foi muito foda que em 2019 teve uma guerra chamada Terminus, que matou quase todos os animais do mundo. Grande parte da humanidade imigrou pra outros planetas. Isso. E a vida na Terra ficou uma bosta. Muito difícil. É. Não tá muito quase longe. Lá, né? Estamos quase lá. Estamos quase lá. E a história segue o Deckard, né? O Rick Deckard, que é um caçador de androides. E existem algumas diferenças no filme. Ele é o Harrison Ford, no seu auge de performance física, né? Sim. E já no livro ele é um cara mais velho, barrigudo, né? É casado, a mulher dele tem uma importância na história, né? Eles falam muito sobre animais no... É, tem essa questão de ter vergonha de ter um animal elétrico, né? Porque é um pouco a vergonha de você ter destruído a vida no planeta. É, né? Porque só as pessoas ricas é que tem animais de verdade, né? As pessoas normais, elas compram... Ficou caríssimo. Ficou caríssimo, exatamente. Bom, e aí o que acontece? Mais ou menos a plot do filme, né? O Deckard recebe a missão de aposentar, entre aspas, né? 6 androides fugitivos que vivem ilegalmente na Terra. 6 replicantes. Só que os replicantes, eles não são robôs, não são máquinas mecânicas, eles são iguais. Sim, seres humanos, são pessoas biologicamente construídas, né? Sim. Então tem toda, como toda a história de Philip K. Dick, tem todo um background filosófico sobre o que é ético, o que é real, o que faz um humano ser um humano. Exato, né? É muito, cara, é muito maneiro, um livrão. Se você não tem, é um dos clássicos da ficção científica. Tem que ler. Tem que ler. E é um livro de fácil leitura. Isso é muito bom. Porque tem livros, né, que tem, livro que tem linguagem mais rebuscada, que você não consegue se identificar com facilidade, e aí o texto se torna torna meio, né, te afasta. Não, vou te dizer. É, com assim. Certeza, mas e nesse caso convida. Não, cara, ele, o texto te traz pra perto, você lê bem rápido. Maneiro. Né? É um excelente livro. Agora, a edição... É bom falar de um livro que eu gostei. É bom, com certeza. A edição da editora Aleph tem alguns extras, por exemplo, um pós-fácil escrito pelo jornalista e tradutor da obra, o Ronald Bressani, que ele faz uns paralelos interessantes entre o filme e o livro. Uma carta do Philip K. Dick ao produtor do filme Blade Runner, onde ele prevê de uma forma assim comovente o sucesso que o filme ia fazer, né? Quer dizer, o sucesso veio depois, mas veio. E também a última entrevista do autor publicada na revista The Twilight Zone. Maneiro, excelente. É bom saber que o livro tem essas coisas extras, sempre bom, sempre enriquecedor pra você ler a história e saber um pouco mais sobre o universo acerca dela, certo? Link aí no post pra você comprar. Vai lá, Androids Sonham com Ovelhas Elétricas. Situação será? Será? Talvez, né? Além disso, Jovem Nerd, temos que falar da Nerd Store. Yeah, claro! Estamos com camisas novas, temos a camisa aí do Gimli. Putz, cara, que camisa irada é essa? Camisa do Gimli. Bring your pretty face to my axe. Não dá pra falar essa frase normalmente, tem que falar, né? Como se uma não falaria. Cara, mais uma camisa licenciada oficial. Não deixe de comprar, porque essa é uma daquelas que acabam rápido aí. E, além da camiseta, não a camisa, a camiseta. Sim. Temos agora mais uma novidade, né? Nerd Store, diversificando a quantidade de SKUs que nós temos. SKUs, não confunde a cabeça da pessoa. Mas diversificando a variedade de produtos que temos na Nerd Store, agora estamos trabalhando, Jovem Nerd, com luminárias. Oh, como assim, Azaghal? Luminárias decorativas com temática nerd. Que irado. Cara, olha só, clica aí, tem um link aí. Olha o que a gente tem aqui. Luminárias de Optimus Prime, de Bumblebee, do Transformers, do símbolo do Decepticon, do símbolo dos Autobots, o escudo do Capitão América, temos o martelo do Thor, temos Homem-Aranha, a mão do Homem-Aranha, a mão do... Só pra eu explicar, o conceito dessa luminária é que eles estão quebrando a sua parede. É muito foda. Isso é importante ser dito. É como se tivesse a cabeça do Homem de Ferro, você vai colocar lá na sua parede, não tem fio, ela tem uma bateria. É, porque elas são agora com o advento do LED. LED, exato. Tudo dura muito mais e gasta muito menos energia. Ele vem com um adesivinho. Isso. E aí você, por exemplo, pega o martelo do Thor pro quarto do teu filho. Ou pro seu quarto, por que não? E aí você coloca o adesivo, depois você prende o martelo do Thor e parece que o martelo foi arremessado na sua parede. Isso, o adesivo é de parede rachada, sacou? Isso, exatamente. Então parece que o martelo tá enfiado na sua parede. Parece que a cabeça do Homem de Ferro saiu de trás da sua parede, isso, do Homem-Aranha. Tem as mãos do Hulk, tem as mãos do Homem-Aranha. Então você pode, por exemplo, comprar a cabeça e a mão do Homem-Aranha e parecer que o Homem-Aranha está entrando no seu quarto. Ou que ele foi arremessado pelo Hulk, né? Tem, cara, cabeça de robô Transformers, tem avião, tem carro, tem lightsaber. Jovem Nerd. Só que no caso dos sabres de luz, eles não estão encravados na parede, mas sim expostos. Sim. Com peças de decoração no ambiente do seu quarto. Tem várias luminárias. Tem uma que é uma tocha. Cara, a tocha é muito maneira. Que é muito legal, com essas tochas tipo Indiana Jones, que ficam na parede e tal. Exato. Então tem toda essa variedade de luminárias aí. Tem até um planeta Terra e uma lua. Isso, tem cabeça de dinossauro, fóssil de dinossauro. Tem as mais variadas luminárias. Lembrando, de dia ela serve como um enfeite na sua parede. Você pode acender ela de dia. É irado, mas o efeito que ela faz à noite é muito mais irado. Por exemplo, a mão do Hulk acende toda, o Homem de Ferro acende só os olhos dele. A Terra acende as luzinhas. Como se fosse a cidade. Das cidades, cara. Muito, cara. Que irado essa nova coleção de luminárias nerds que tem agora na Nerd Store. Clica aí, são duas páginas de luminária. Tem até bola de futebol, bola de basquete, pra quem gosta de esporte. Um monte de coisa, cara. Vai lá na Nerd Store e compra sua luminária agora, que é muito irado! E se você não quiser ouvir os e-mails e recados sobre o último Nerdcast, você pode pular direto para 24 minutos e todo mundo na dança da chuva. Vários e-mails, mas antes disso nós temos que falar da galera que está doando sangue. Exato. E cada vez mais gente. Isso é muito bom. É, né, mas a gente está ficando realmente com uma leitura de e-mail gigantesca. Então vamos ter que usar o artifício, a artimanha da voz do TikTok. Desculpe, gente, é realmente que é muito nome. Porque, mas... assim, é muito bom. Muitas pessoas ajudando, doando sangue. Exato. Significa que a galera está querendo querendo ajudar os seres humanos. Exato. E a gente não quer acabar com essa campanha aqui do Jovem Nerd. Só porque tem muita gente, né? Que dá uma agilizadinha. Vamos lá. Quero agradecer muito a André Luiz da Silva, Rafael Buquerque, André Prieto, Ana Carolina Escoledário, Antônio Moura Brito Júnior, Daniel Gonçalves, Demetrius Barros, Derek Lucas, Jorge Luiz Barros, Fabiano Fernandes, Fábio Rony, Flávio Veronese, Gabriel Teodoro, Jean Vitor Fernandes, Lenilson da Silva, Leonardo Cruz, Lilian Bueno Correia, Wagner Lourenço Correia, Lucas Franco, Lucas Maniques, Luiz Eduardo e Diogo Braga, Magno Neto, Matheus Tofani, Rafael Vigil, Rodrigo Bezerra, Juan Vargas, Sandro Sano Júnior, Tainá Vargas, Thalita Correia, Victor Pitoni, William Alexander, Walter Almeida Neto, Rodrigo Falcão, Rodrigo Ágia, Matheus Martins, Marcos Jacunha, Irwin Barbosa, Eduardo Botelho e Angélica Oliveira Azaghal. Obrigado, galera. Foi mal aí a pressa, mas é que tem muita gente, mas obrigado por doar sangue, salvar vidas. Além disso, nós temos a galera do Scalp Solidário, que doa cabelo pra quem precisa, pra quem tá fazendo tratamentos onde perde as madeixas. Muito bom. Temos a Ana Carla Mendes, Anaís Vargas, um nome diferente, com uma trema em cima do i. Cícero Figueiredo, Guilherme Junk, Maria Luísa Martins, Thalita Fonseca e Beatriz Fonseca, Tiago Coelho, Yuri Balchak, Viviane Almeida, Thaís Silva e Rotarak Clube. Deve ser Rotary Club, deve ser Rotary Club, não é possível que tenha um Rotarak Club. Eu acho que tem alguma coisa, é uma subdivisão. Ah, será? É, eu acho que realmente é. Bom, obrigado. Mas aí, a quantidade de homens está aumentando, Jovem Nerd. Legal, obrigado, gente, a todos vocês que, ao cortar seus cabelos longos, em vez de jogar fora no chão do salão, doam os cabelos. Vou fazer voodoo. Vou fazer um voodoo, exato. Doam seus cabelos pra quem precisa, muito bom. Vamos torcer pra quem ganha os seus cabelos não faça voodoo, cara. Não. Temos várias artes dos fãs. Oh. Temos várias osobes dos fãs, na cara, verdade. Vamos mudar pra osob dos vamos fãs? Vamos mudar de uma vez? Caraca, impressionante a popularidade, personagem. Toda semana, dezenas de osobes. Obrigado a todos vocês que gostaram tanto do personagem. Que legal, cara, por mandarem suas artes. Pra não começar com osob, vou começar com o Garoto Cabra, do Gabriel D'Agostinho. Olha aí. Ficou muito bom. E aí, toma ali osob. Temos osob do Jânio Garcia. Temos osob da Letícia Julinski, que é um osob meio andrógeno. É como se o David Bowie fosse um osob. Nós temos osob pelo Nielson Oliveira. Nós temos o osob Broforce. Olha. Do Abner. Que irado. Gardengue. Ele fez um bonequinho pixelado como se fosse do Broforce. Isso, com muito, cara. Se existia alguma maneira de fazer um mod, porra, do Broforce. Caraca, a gente tinha que fazer, cara. Tinha que fazer com o osob com o Oleg, cara. Oleg, no mínimo, né, cara? Porra. Temos o Patati Patatá, do Davi Severiano. Ficou muito bom. O pessoal tá falando que é o Didi Braguinho e o Afonso Solano. E aí temos duas versões do osob, uma mais foda que a outra, do Yugo Onishi. Que temos irado. Uma versão meio distorcida, como se tivesse um olho de peixe, alguma coisa assim. E uma outra de perfil, um osob mais esguio, mais debochado. Muito foda, ficou, cara. Ficou fodástico. Animal. Temos aí, saindo um pouco do osob, retratos por JS Cláudio. Eu acho que são ilustrações, já que ele mandou aqui. Se forem ilustrações, estão bem feitaças. Foto realistas. São ilustrações de... Foto realistas. Em cima de foto. Mas mesmo assim. Cara, tá animal. Inacreditável. Impressionante. E temos um nerdinho, estilo Disney. Oh, que bonito. Pelo Carly Veloso. Ficou muito bom esse nerd da Disney. Tem umas muitas outras artes aí, não dá pra falar todas, senão seria um tic-tac infernal. Mas você pode conferir lá no post desse Nerdcast. Ou se você usa o WeCast, você vê elas lá também. No WeCast, é verdade. Baixa aí o aplicativo WeCast pra ouvir o Nerdcast lá, que a comunidade mesmo coloca as artes dos fãs lá. Marcelo Carreira da Silva, 34 anos, historiador, pesquisador em segurança internacional. Opa! Pesquisador associado do CIPRI em Estocolmo. Opa! Professor convidado da Força Aérea Brasileira, lecionando curso de formação de brigadeiros, as matérias de histórias da guerra e estudos estratégicos. Caralho, de Estocolmo na Suécia. Caralho. Parabéns. Que carteirada. Essa foi a maior carteirada. É o Jack Bauer dos e-mails. 34 anos, olha isso, caraca, cara. Caraca, deu um beat slap cara. Eu tenho 35 anos, eu faço um blogueiro. Podcast. Blog. Caraca, gostei da carteirada. Vamos ver. YouTuber gamer. YouTuber gamer. Caraca, que vergonha, cara. O cara realmente tem credencial. Aqui, ó. Vocês já leram o e-mail meu me chamando simpaticamente de Doutor Suécia. Olha aí. É o Doutor Suécia, que já tinha dado carteirada antes e agora deu mais ainda. Porra, ou seja, agora é o Doutor Estocolmo. Estocolmo tem mais, eu acho que tem mais poder que a Suécia. Doutor Estocolmo, tá bom. Ele sumiu, a gente falou que ia convidar ele pra fazer um Nerdcast de História e ele não deu as caras, só agora que ele voltou. Vamos ver se ele quer ficar, né? Vamos ver. Com essas credenciais todas, ele deve se achar também, né? Começou. Agora, será que ele vive esses... Sabe, não passa cartão de crédito? Será que ele vive essa paranoia? Não sei, vamos ver. O cara é pesquisador em segurança internacional. É, vamos ver. Permita que eu faça um breve comentário sobre o Nerdcast 451, como será a Terceira Guerra Mundial. Só gostaria de aproveitar o programa para expor duas coisas, já que essa é a minha área de pesquisa acadêmica. Fudeu, cara, a gente faz um monte de maluco, teoria doida. Agora a gente vai ser confrontado por um pesquisador acadêmico. As nossas teorias foram boas, algumas exageradas. Claro. Como Vladimir Putin e três tiros na geladeira. Foi um pouco fantasioso. Uhum. Mas o mundo tá à beira aí, cara. Vamos daí, vamos explodiu ver. Um petardo ali na Ucrânia. Pois é. Vejam a imensa dificuldade que foi para desencadear a guerra global. A ponto de Blue Hand ter sido o chato do grupo por mostrar como esse processo, mesmo no RPG, que foi o papo, seria difícil de acontecer no mundo real. Isso não é pouca coisa e merece certa atenção. Diversos estudos acadêmicos, meus inclusive, olha aí. Tá cagando uma regra. Se ficar babaca demais, não entra no Nerdcast. Vamos ver. Demonstram como estamos vivendo uma condição de paz inédita na história da humanidade, apesar do noticiário diário nos fazer sentir o contrário. Estatísticas compiladas em longa duração demonstram que temos menos guerras, com menos vítimas e menos tempo. Mas ainda a violência em termos gerais nunca foi tão baixa em nossa espécie. Nunca a chance de alguém morrer assassinado foi tão baixa. Sim, mesmo no Brasil, que tem uma das sociedades mais violentas do planeta, algumas das pesquisas que apontam isso chegaram ao mainstream e recomendo especialmente o livro do Dr. Steven Pinker, chamado Os Anjos Bons da Nossa Natureza. Ou seja, vivemos em um contexto de paz considerável e essa boa notícia merece ser enfatizada sempre. 2. Em relações internacionais, existe uma escola de pensamento que dá atenção especial ao poder militar e econômico ao conflito, em detrimento do aspecto cultural, ideal ou ideológico de cooperação. Essa escola chamada de realismo foi a que todos vocês usaram para não apenas montar o cenário da guerra global, mas também para criar as ilhas de tensão a partir da política internacional atual. Você vê, a gente teve dificuldade de explodir a guerra ali. No entanto, a escola realista vem sofrendo severas críticas, especialmente desde o final da Guerra Fria, ao não se mostrar capaz de efetivamente lidar com fenômenos correntes como globalização, integração regional, a paz democrática, que são as democracias que não fazem guerras entre si, e a cooperação internacional. Sem querer dar uma longa aula, o ponto é que a visão realista pura, como vocês utilizaram, só é hoje amplamente utilizada por grupos de intelectuais dos Estados Unidos na tentativa de justificar suas ações pelo planeta. E, mesmo assim, por lá ainda anda em baixa desde o governo Bush e o fracasso evidente de sua política externa. Assim, apesar da torcida realista, não temos tensões populacionais a excesso de produção de alimentos, o problema é a distribuição. Não temos chances de grandes guerras por recursos naturais. O livre mercado internacional foi capaz de eliminar essas tensões. E nas histórias das guerras, talvez até surpreendentemente, raras foram levadas a cabo por razões estritamente econômicas. Enfim, a realidade é sempre mais complicada do que a simples crença de que existe um grupo de pessoas poderosas manipulando a política internacional para um ganho de um grupo. Esse conspiracionismo é simplista demais para comportar uma realidade tão complexa quanto a nossa. É verdade. Agradeço a atenção e me desculpo pela verborragia. Mais uma vez, parabenizo por seu trabalho. Tá vendo? É por isso que a gente não pode chamar historiador pra... Ele ia acabar com o Nerdcast. Ele ia acabar com a graça. Ficar, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode. Exato. Fica aí em Estocolmo, cara. Ivanildo III. Olha aí. Terceiro. Ah, é maneiro, hein? 18 anos, coordenador de comunicação em uma rede de estudantes liberais? Ó. Que isso? Estudantes liberais? De estudantes liberais? Eu não sei, cara. Isso provavelmente são inimigos dos estudantes conservadores. Com certeza. Estão se organizando em rede. Exato. São Paulo SP. Escreva este e-mail para apontar algumas caneladas que foram ditas no Nerdcast 451, como será a Terceira Guerra Mundial. Compreendo que este seja um programa de futurologia, de chute. Entretanto, o chute tem que ter alguma conexão com a realidade. Oh, boring. Boring. Vamos ver. Por isso, vale a pena corrigir algumas coisas. O cara é coordenador de liberal e tá querendo dar regra. O Dr. Estocolmo veio cheio de carteirada. Em dado momento, Eduardo Spohr afirma que como o Irã está ali do lado do Estado Islâmico, Ei, não é Ei, é Isis. Isis. E por isso, seria mais fácil justificar um ataque ao país. Bem, muito pelo contrário, diz ele. O Irã é um dos principais opositores do Estado Islâmico. Até mesmo porque o grupo terrorista é tão extremista que prega a morte de qualquer muçulmano que não seja sunita. E isso inclui a larga maioria xiita que compõe o país. O Tucano, por sua vez, fala que uma guerra depende dos democratas saírem e os republicanos entrarem. Apesar do estereótipo de republicano redneck, o presidente Obama, que é democrata, esteve bem longe de ser um presidente pacífico. Vamos lembrar que ele autorizou os bombardeios à Líbia e aumentou os esforços no Afeganistão. Sua única atitude pacifista foi retirar as tropas do Iraque. Mesmo assim, essa ação se deve mais a um pedido do governo local do que à iniciativa própria. E deu no que deu, né? Além disso, é importante lembrar que Barack aumentou absurdamente o programa de drones iniciado na era Bush. E ele usa muito além. Além de tudo isso aí acima, temos de olhar para os candidatos antes de emitir um julgamento. Hillary Clinton é extremamente belicista. Rand Paul, que vai tentar as primárias pelo GOP, já falou mais de uma vez que o povo americano está cansado de guerras. Em algum momento, alguém falou que o Iraque bombardeou Israel na guerra Irã-Iraque, mas foi justamente o contrário. Foi Israel que bombardeou reatores nucleares em Bagdá. Israel tem uma bomba atômica. Ninguém em sã consciência taca uma bomba nuclear em um país que tem outra bomba nuclear. Isso nunca aconteceu, né? Ainda não. Ainda não. Além disso tudo, a gente tem que falar uma coisa que a gente não citou no programa. O quê? Que é a Jordânia, que nesse meio tempo entre o programa e a letra de mês, resolveu declarar guerra ao Estado Islâmico e Estado Islâmico. Caraca, tá complicando. Não viu? Tá complicando. O Estado Islâmico queimou não, o piloto. Guerra. Ele falou que ele vai erradicar o ISIS da face da terra. Caraca. Foram palavras do primeiro-ministro lá, sei lá quem é o chefe daquele país. Rei? Quem manda? Falaram que vão erradicar os caras. Caraca. Emetério Neto, 43 anos, desenhista, Toronto, Canadá. Aí, o quanto você inveja? Muito. O fato de ser desenhista? Não. Convenhamos, a franquia World War já deu no que tinha que dar. Depois da Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra, o orçamento, o roteiro de uma Terceira Guerra, a aniquilação geral parece muito caro, confuso e perigoso. Simplesmente temos muito a perder. Não descarto que o armamento nuclear seja utilizado ainda nesse século. Provavelmente num ataque terrorista com uma bomba contrabandeada. Ele bota entre parênteses, Tom Clancy manda lembranças. Ou entre Paquistão e Índia no conflito regional de curta duração. Mas como disseram no Nerdcast, who cares? Eu tenho certeza que vai haver é a PW, ou seja, a Planet Wars. Calma, eu explico. É inevitável que Marte e a Terra entrem numa guerra. Hein? Eu não tava nem prestando atenção, mas... Que isso? Starship Troopers? Pelos mesmos motivos que as colônias americanas se rebelaram de uma forma ou de outra contra suas metrópoles europeias. No futuro, quando a primeira e segunda geração de humanos estiver nascida em Marte, eles vão se queixar das taxas de comércio, impostos, preços da água, da carne, da madeira, ainda mais caro que ouro em Marte, do preconceito que sofrem, etc. Nada de novo até aqui. Já vi esse filme centenas de vezes. O que diferencia esse caso dos outros na Terra é que, bem, Marte é um planeta com apenas um terço da gravidade da Terra. Os marcianos serão incrivelmente altos e frágeis. Seria doloroso e virtualmente impossível para esses humanos transplantados conhecerem a Terra natal, pois seriam praticamente esmagados pela gravidade. No máximo, iriam passar férias na Lua, vendo a Terra de longe e para sempre inacessível. Com o tempo, a ligação com a Terra iria ficando cada vez mais fraca, uma história saudosa que o bisavô contava. Tudo isso levaria a população humana em Marte a declarar sua independência da Terra opressora, literalmente falando. Lá por 2400, Marte seria a capital do sistema solar exterior, com base nas luas de Júpiter e Saturno. A Terra, capital do sistema solar inferior, olha o preconceito, que englobaria a submissa Lua e Mercúrio. Detalhe, o cinturão de asteroides seria uma espécie de terra de ninguém, perigosa, disputada pelos dois planetas. Seria interessante analisar a personalidade rústica dos marcianos, acostumados ao rigor do seu planeta, comparando com os terráqueos, preguiçosos, lentos, vivendo seu bem bom da Terra, com água e grama abundante. Seria como personalidades tropicais e nórdicas que vivem num loop de amor e ódio e invejas mútuas. Obrigado pelo espaço. Olha aí. Desculpe pelo lenga-lenga e parabéns pelo sucesso. O que é? Você tá querendo vender algum livro de ficção científica? É, mas o cara realmente chamou a atenção. Né? Olha aí. Manda um e-mail para o Emetério Neto, que ele tem uma história de Marte pra contar. Ah. que a gente vive esse colapso. É. Sempre que eu vou pra São Paulo, eu falo isso, na verdade, há anos. Essa cidade está colapsando. Está à beira do caos. Vocês moram numa cidade caótica. Porque você entra em São Paulo, o telefone celular, por exemplo, né? Comunicação. Acaba, morre. Você deixa de ter comunicação com o mundo. Fica difícil. Não, São Paulo é uma cidade que te recebe bem quando você volta de viagem. Você pode ter ido pra qualquer lugar, cara. Não importa. Você vai chegar, vai pegar aquela marginal parada, aquele céu nojento e vai falar: putz, ainda bem que eu viajei. Passando pela lateral daquele rio super bonito. Um cheiro bom, né? Vocês não descem no Galeão, não, né? Eu convido-os. Galeão é tenso. É, voltar algum dia de qualquer lugar acima do Equador, depois do México, tá? E descer no Galeão. Convido. Vocês nunca vão reclamar de São Paulo. No Galeão, os aviões não pousam, né? Eles são abatidos, né? É, por aí. Porra. Olha a piada do paulista. Mas então, é... Não, e aí, somado a isso, tem o caos de mobilidade urbana, né? Você fica o dia inteiro preso no trânsito de São Paulo. Mas isso é loucura, cara. As pessoas reclamam de mobilidade urbana. Você pode se mover. Porra, dentro do carro você pode fazer o que você quiser. Pode ir pro banco da frente, banco de trás. Porra, você quer que o carro ande também? Ah, não fode, né? Eu ainda acho que, assim, o trânsito não é tão ruim quanto o fato de você não ter nenhum lugar pra estacionar. Mas, porra, você sabendo disso, sai de carro por quê? Eu não saio, não tenho carro. Então, pronto, você está fazendo a sua parte. O trânsito, cara, não tem nada pior do que isso. Não existe bom samaritano que aguente o trânsito todos os dias. Pra isso que existe o Nerdcast, pras pessoas... aguentarem, né? Pelo menos aguentarem alguma coisa. Mas olha só, a gente olha sempre na situação atual e a gente usa aqui São Paulo como exemplo porque é a cidade de extremos, né? A maior cidade do Brasil e tal. E você consegue medir essas coisas mais com a cidade que é super populosa e mal projetada, etc. Mas existem outros exemplos no Brasil, é claro. Mas a gente olha pra São Paulo, em qualquer Globo Repórter ou Fantástico, dos últimos 15, 20 anos, você vai ver que é assim, ó, São Paulo ganha 900 carros novos por dia. Fudeu, daqui a 2 anos fudeu, não vai ter mais nada, fudeu tudo. E aí, quer dizer, a gente sempre acha que tá no limite e a gente não tem noção de como ele consegue esticar. Dá pra piorar, sempre dá pra piorar, cara. Nada é ruim o suficiente que não possa piorar, não existe ele, isso. Ele fala assim, olha, daqui a 3 anos São Paulo vai parar, os carros vão começar a andar de ré, sabe? Porque não... Mamãe tá andando pra trás, né? Mamãe tá andando pra trás, não deixa a mamãe andar, cara, pra trás. Tem um médico chamado Paulo Saldiva que ele fala sobre o problema do trânsito em São Paulo e da qualidade do ar. Ele fala, a velocidade média de um carro em São Paulo tá entre 15 e 20 quilômetros. Se você viesse com os burros dos bandeirantes e saísse com eles na marginal, você andava mais rápido. O problema é que se os burros dos bandeirantes na marginal tiverem os carros na frente, eles também não andam. E aí eu acho que você tá adicionando um problema bem maior à equação, cara. Porque vai ter burro cagando na marginal, mano. É, merda, in natura no chão. Ele ia durar 10 minutos até ser atropelado por um motoboy, né? É, burro atropelado, burro cagando, burro empacado, aí que você tem um problema. Imagina. O burro empacado ia andar mais rápido do que os carros ao redor. O único que anda em São Paulo é o Mike Terrorista. Só. É o único. Só anda em São Paulo porque não tem burro na marginal. Porque se tivesse com o bicho cagando, amigo, não ia durar 5 minutos pra cair. Cara, mas posso falar uma coisa que vai deprimir quem tá ouvindo o Nerdcast agora? Você em São Paulo, pegando trânsito, e você pega um trajeto de 2 horas pra ir ou voltar do trabalho, geralmente são os dois, você tá perdendo um dia de trabalho pra cada 2 trabalhados. Melhor ficar desempregado. Cara, se você passa 4 horas no trânsito por dia, você trabalha 8 pra passar 4 indo pro trabalho. Mas olha só, fique tranquilo que isso não é só em São Paulo não, tá? Ah, é. Isso não é exclusivo do paulista. É, essa pica não é só sua, não. O Rio de Janeiro tem um problema muito grave. Ele tem muito menos carro do que São Paulo e os cariocas conseguem deixar o trânsito muito mais bagunçado. O problema em São Paulo, ninguém anda. E os motoristas são previsíveis. No Rio de Janeiro, você não sabe se o cara vai subir na calçada, se ele vai pular em cima de você. É uma coisa muito louca. Não, previsíveis, assim, eu não sei se previsíveis é a palavra. Eu não esperava em momento algum que um motorista em São Paulo, por exemplo, exemplo, cortasse fora o braço de um ciclista e levasse com ele alguns quilômetros e depois jogasse fora. Acho que isso é um pouco imprevisível. A exceção do... confirma a regra. Foi só esse caso. Ontem eu transitei aquela instituição de ensino que eu frequento duas ou três semanas por ano e fui de táxi e voltei de táxi. No táxi da ida, eu cheguei a encher o pulmão pra falar pro cara, para que eu vou descer. Sem sacanagem, porque o cara veio cortando todo mundo. E acelerava e freava, reduzia, acelerava, freava, juro. Mas você encheu o pulmão, você ia gritar, para, para! Cara, eu estava agarrado no banco, sacou? E era banco de Corino? Que... É. Não, não era de Corino, ele não tava com capa, não. Era aquele veludo gasto, sabe qual é? Uma pena. É, eu estava com três apoios agarrados no banco. Três? É, as duas mãos e o cu, que travou de um jeito, meu irmão, que não saía. Sabe o que ela quer? Ela quer banho, aqui é água e porra! Existe uma solução para o trânsito? Não, não existe em lugar nenhum no mundo. Não existe, não existe. Não. Existe, existe. Diminuir a quantidade de carro na rua, é a única. Só que ninguém quer. É a única solução. Porque, por exemplo, em Londres, eu sei que eles criaram uma bolha ali no centro. E se você. Não é nem rodízio. Você não pode entrar lá sem pagar uma putarada de uma taxa de 5 libras, alguma coisa assim. Anual. Não, não, é por dia. É por dia. Por dia? Por dia que tu vai. É, por dia que você vai. As câmeras pegam a tua placa. Então, se você não pagar, nem te manda a multa. E a multa é uma palha gigantesca. Quer dizer, eles fizeram isso pra tentar diminuir o número de carros no centro. E olha que Londres tem uma malha ferroviária de metrô absurdamente foda. Mas o centro de Londres é muito apertado. Você imagina aquela estreita toda? Exato. Cidade milenar, né? O que você vai fazer? É. A cidade é toda apertada, exato. Mas mesmo assim, continua caótico, né? Os caras continuam. É. Nova York mesmo também tem metrô pra cidade toda. Muita gente nem tem carro lá, é só... Não tem nem garagem, né, bicho? Os prédios em si tem garagem. É. Exatamente, a maior parte da população mesmo é classe média, né? Eles andam de ônibus, de metrô, a pé, muito a pé. Mas o trânsito é caótico também. Cara, mas Nova York, comparado com o de São Paulo, última vez que eu fui pra Nova York, o pessoal falou, o trânsito é caótico. Meu, pros paulistas, aquilo é... É risado. Olha, eu vou ser sincero. O metrô lá roda 24 horas. Em todos os lugares que eu andei, o pessoal sempre fala, o trânsito aqui é caótico, o trânsito não sei o quê. Eu só levei a sério isso em Buenos Aires, porque em Buenos Aires, não é nem a quantidade de carro, é porque os motoristas também são birutas. Birutas. Né? Completamente birutas. Completamente assim. Tipo, se você acha que no Rio de Janeiro os motoristas fazem loucura, cara, lá eles são, assim, mestres em fazer isso. Cara. O argentino dirige com o pé direito, calcanhar no acelerador e a ponta do pé no freio. Punta taco. É mesmo? Que isso? Pra que isso? Qual o nome, Fred? Punta taco. Punta taco, exatamente isso. É mesmo? Tem um nome pra isso? Tem. Caraca. Tem, isso é uma forma de direção. Que isso? Não, quer dizer, eu cheguei a ver dois ônibus tentando entrar numa ruazinha estreita, que só passava um ônibus. E meio que assim, os dois foram entrar ao mesmo tempo e eles disputaram pra ver quem chegava primeiro. É óbvio, os dois ônibus bateram e colapsaram um do lado do outro, assim. É o colapso, sabe? É o colapso. Quebrou espelhinho. Uma coisa assim que você fala, gente, será que nenhum dos dois percebeu que ia bater? Não, fala, não, eu tenho que entrar antes deles, sabe? Tipo, é possível isso. Olha, tem uma explicação clara pra isso. Eles são argentinos. Não, brasileiros também. Mas aí... É o que eu queria complementar. Buenos Aires eu realmente entendi que é pior do que São Paulo, ou pelo menos está no mesmo nível, assim, porque uma coisa anula a outra. E Pequim. Pequim, assim, é uma cidade que, aí sim, lá foi onde eu falei, nossa, aqui tem trânsito. Imagino que na Ásia deve ser... É, aqui tem trânsito. E aí era mais trânsito que São Paulo. Foi o único lugar. Mas todos os outros é mimimi. Sinistro, né? Não, mas também tem a Índia. É, Índia do que mostra é uma coisa de maluco. Porra! É, conhecido aqui do escritório, ele disse que já foi a Índia. Ele já viajou muito inteiro, ponto, isso é um fato. Mas ele falou que Índia é um lugar que ele não volta e acabou. Mas por que você não volta? Não sei o quê. Imagina o seguinte, uma estrada gigante, que é a rua, não é uma estrada, 6 pistas, então a gente considera como uma estrada, com aqueles micro carrinhos, aqueles tatá de mil tuk-tuks e outras porras, sacou? E ele é um cara grande, ele tem quase 2 metros de altura, largo, ele sentado... Largo? Ele é largo. Largo e comprido? E largo, ele é. Ele é um ser humano daqueles padrão Rússia. Ele no banco da frente, segurando a pastinha dele, é todo encolhido naquela merda, daquele micro carro, e o motorista começa a gesticular pra ele, falar alguma coisa e gesticular, né? Aí que ele se tocou o que que era. O motorista estava falando pra ele botar a mão pra fora do carro, pra sinalizar que ele ia virar de pista. Porque não tem pintura de pista também, né? Cara. Irmão, essa porra é uma loucura, bicho. Cara, mas a Índia tem um agravante. Você pega Mumbai... Indian! Você pega Mumbai, eles não podem ter prédio de mais de 6 andares na cidade inteira. Por quê? Por alguma lei bizarra. Ah, deve ser pra proteger as vacas sagradas. Qualquer merda dela. As vacas não sobem mais de 6 andares. Não, não. Elas têm dificuldade em voar mais que 6 andares. Mas aí a galera se espalha tanto na horizontal e só tem tipo 5 trens que entram na cidade que você vê aqueles trens que, assim, 6 pessoas por dia morrem no negócio e é normal. Normal, pega, joga no rio e acabou. Aquelas fotos que tem uma tribo inteira de 7 mil pessoas em cima do primeiro vagão. Você escrever trem de Mumbai, ou Mumbai Train, aquela galera inteira em cima do trem é tipo todo dia. E de vez em quando cai gente, de vez em quando não cai, tá tudo bem, é assim mesmo. Cai, arrasta pro rio, joga no rio, lava a roupa, aproveita que tá lá. Cara, é que nem China. Qualquer merda, morrem 100 mil pessoas. Caralho. Tampa de banheira aberta, né? 100 mil chineses morreram. Sabe o que ela quer? Ela quer banho. Aqui é arte, porra! Buscando as soluções, por exemplo, em São Paulo, eu lembro que eles... Soluções? Pois é, os governantes tentam. Uma vez eles chegaram a proibir a entrada de caminhões de até... Aonde? Juan Pablo? São Paulo, durante eles já fizeram várias medidas, né? A mais conhecida de todos é o rodízio. O rodízio, exato. Rodízio. Que não adianta porra nenhuma, porque você cria o rodízio e as pessoas compram mais um carro. Mais um carro. E o carro velho. O rodízio é uma medida para aquecer o mercado de automóvel. E aí teve uma época que eles falaram assim, olha, não pode entrar caminhão grande durante o dia na cidade. Aí começaram a criar as entregas noturnas. Aí a Associação de Moradores começou a reclamar, porra, meu irmão, nego fazendo barulho de entrega aí, 2 horas da manhã não dá. Aí o que aconteceu? Ao mesmo tempo, como não poderiam entrar caminhões de tal tamanho no centro da cidade para fazer entrega, as transportadoras começaram a adquirir caminhõezinhos. Piccolos caminhões. Piccolos caminhões. E esses poderiam entrar. Piccolos, caminhões. Então agora, São Paulo, em vez de ter um caminhão entrando na cidade, você tem 3. 3, 5, 10, 12. Pra fazer o serviço. Não, pra fazer o serviço de um. Então, cara, é muito difícil, cara. Esse problema que vocês falaram é o problema dos VUCs, que o pessoal fala na área de transporte. É que o problema do caminhão grande, ele vai muito além só do caminhão grande. O problema é manobrar nas ruas estreitas de São Paulo. O que o caminhão menor acaba tirando esse problema. Apesar de você ter 3 em vez de 1, eles se movimentam muito melhor no centro do que aqueles caminhões antes que andar. Mas você tá criando mais veículos individuais, cara. Isso vai criar mais retenções em afunilamentos, em tudo, cara. É bizarro. Mais acidentes, né? Mais diesel queimado. É, puta. E se fosse tudo entregue por helicóptero? Drones. Drones! Drones! Você tá aqui na sua sala, parará, de cueca, tomando uísque, aí... Ih, caralho, chegou a entrega aqui. Aí você abre a janela, entra aquela porra gigante. Abre a janela. Escateta sua árvore de Natal inteira. Aí você pensa, caralho, tinha que desmontar essa merda. O cara deixa uma caixa e vai embora. Você tem noção de quanto tempo ia levar pra bater em drone aqui pra usar pra entregar droga em presídio, né? Peraí. Ia levar? Não. Já fazem. Já levou. Pois é, pô. Assim, na verdade, cada parada dessa, ela fomenta um mercado, né? Você vê? Rodízio fomenta o mercado de carros usados, menores. Aí você vem, fala, caminhões maiores não podem, beleza. Aí começa. Aí Iveco começa a vender caminhões menores. É, exato. E aí você tem aí a ideia, a maravilhosa ideia, dos drones. A gente vai construir em cima dos nossos prédios drone portos. Olha aí. Né? E aí você automaticamente cria a profissão de caçador de drone. Olha aí que legal. Exato. É um cara com uma porra de um patuá gigante. Patuá não, aquela tinha de caçar borboleta gigante. Você tá andando na rua e daqui a pouco cai aquele drone na tua frente, cheio de aí vem aquela galera correndo pra pegar o drone de cerveja, igual faz um caminhão quando bate. Exatamente. Pipa com fio de aço, mano. Tem uma pizzaria aí em São Paulo testando aí um drone pra entregar pizza. Ela não leva refrigerante, mas, é muito fraco. Mas não leva refrigerante, mas... só leva uma pizza. A NAC... Você tá negociando pedra e no aí, drone. Aí deu merda, aí dá merda. A NAC tá querendo regularizar essa porra toda, porque senão vai virar outra zona essa merda de drone. É, vai ser foda, você vai morrer sem saber. Você tá andando na rua e cai um drone, assassino na sua cara com a pizza. Com a meia calabresa, meio catupiry na tua cabeça. Morre asfixiado, né? Aquela merda gruda na cara, você não consegue tirar, morre asfixiado. Sabe o que ela quer? Ela quer banho. Aqui é arte, porra! falou de soluções, cara. Vocês foram pra Nova York, assim. Trabalha mais ou menos o mesmo tanto de gente lá e em São Paulo e no Rio. Vocês viram quantas linhas de trem servem a cidade? É absurdo, cara. É até... Não, cara, o metrô funciona 24 horas. Só isso já mostra que os caras estão dispostos a fazer uma parada que passagem que funcione, né? E é realmente um lugar muito prático pra você se locomover. Cara, vai, bota o selo babaca aí. Tanto Nova York como Paris ou Londres. Deixa eu limpar o meu monóculo. Todas essas cidades são muito fáceis de você se locomover assim, um carro. Mas é fato. Né? E assim, são andares e andares de linhas de metrô que se interconectam. Cara, só a estação central. É bem cansada pra isso, pois é. A estação central de Nova York sozinha, e não é o único terminal de trem da cidade, acho que é um de 5, tem 100 terminais diferentes de trem funcionando no mesmo dia. Cara, eles fizeram mais um andar subterrâneo na estação que já existia pra botar mais linhas. É foda. Pois é, aqui vagabundo vai fazer um túnel de 150 metros na Barão da Torre, depois daquela merda, daquela máquina, que funcionou muito bem em Munique, tá? Funcionou muito bem em Munique. Mas aqui, depois que o nego afunda aquela merda no chão, descobrem que Ipanema é uma porra de um areal. Como se ninguém soubesse, né? Ninguém viu uma foto. O que será esse solo? Será que é baldinho? Não, porra. Essa merda é um areal do caralho. Bota uma máquina e aí o que acontece? O tatuzão. Tatuzão veio de Munique. O que aconteceu com o tatuzão? Tá atolado na areia. Atolou o tatuzão? Assim, a grosso modo eles dizem que não, mas na perna tá. É sério mesmo, cara. O tatuzão é assim. Areia. Certo. O tatuzão tá cuspindo areia em Ipanema? Ele vai conseguir cavar. Agora, nego calculou o prazo pra parada demorar um X, ele vai demorar 10X, porque o terreno não é o terreno que nego esperava, porque fazer análise é muito difícil, né? É complicado pra caralho. Sabe quando é que a obra pras Olimpíadas vai estar pronta? Uns 2 anos depois, provavelmente. Nós não estamos falando aqui de ciência de foguetes. Nós estamos falando de cavar uma porra de um buraco. Qualquer criança faz isso na praia. Qualquer mongol gigante com uma pá teria cavado esta merda. Lembra-se que o nego fala o túnel entre o Rio e Niterói, o nego fala como se fosse uma porra de outro mundo. Caralho, o túnel entre Niterói, meu Deus, só Nova York não fez. Nego fez 2 em Istambul, atravessando o estreito de Bósforo, que é assim, não tem movimento nenhum, é um estreito pequeno, ninguém passa, não tem problema nenhum ali, os filhos da puta fizeram 2. O Randy, eu aí tava fazer um Discovery Channel, tá? Entre um programa de penhora, outro de assassinato, e um sobre história do passado aqui. É uma coisa assim. Aí teve lá, túneis maravilhosos. Merda, da engenharia fuderosa, beleza. Aí você tava vendo lá, não sei o que. Aí em 1970, em São Francisco, alguém falou: céus, quantos carros? Vai dar merda. Vamos fazer um túnel. E aí outros falaram: impossível! Tão difícil quanto fazer um túnel no Rio-Niterói. Impossível! Impossível! Qual foi a solução? As melhores mentes do planeta se reuniram pra dar essa solução. Eles construíram pedaços do túnel de metal. Ó, metal. Construíram fora. Aí vinha assim uma barcaça e afundava o túnel, né? Legal. Mas isso pode ser um problema, na verdade. Não pode ser um problema. Pode, cara, porque se o magneto estiver por perto, ele pode usar como arma. Já que o magneto já passou aqui no Rio, porque levou 40 toneladas de viga, pode levar o túnel também, né? Esse túnel, essa obra maravilhosa da engenharia, foi projetado, construído e executado há pouco tempo, com a tecnologia de ponta que nós temos hoje, tá? Esse túnel foi construído em 1976. 1976. Vai fazer 40 anos. Aí você vai me dizer que não dá pra fazer uma porra de um túnel não tão tecnológico quanto esse aqui, entre Rio e Niterói. Não fode, né? Mas, cara, não sei se vocês lembram, quando caiu o metrô aqui de São Paulo, que os caras estavam furando... Puta, aquilo foi bonito. Aquilo lá, ó, rachou a casa de um monte de gente, morreu, né? Caiu a vanzinha dentro do buraco. Caiu uma van dentro do buraco. O buraco abriu do nada. Você tá andando na rua. E era uma porra gigante, eu me lembro. Caiu a vanzinha, foi foda, realmente. Eu lembro que caiu. Caiu a vanzinha, morreu todo mundo. Teve uma van que sumiu lá dentro do buraco. É, sumiu lá dentro. Teve, pô. Caiu o caminhão, caralho. Os caras vão furar um negócio embaixo do rio. E também, pra que chamar um geólogo? Pra que chamar um geógrafo? Pra que fazer uma análise? Quer dizer, eles devem ter chamado. Devem ter chamado o parente de alguém ou amigo do fulano. Badam Palhares. Senhor Carlos, só pra você lembrar da pedra do túnel, os túneis de Nova York foram feitos em 1800. Caralho! Eu me lembro, nesse meio... 1850 e pouco um, 1860 e pouco outro, porque assim, a tecnologia não mudou nada, né? Então... Neste mesmo programa falava desses túneis. E falava, inclusive, que eles foram construídos à base de madeira. É. Não, os túneis eles faziam um caixote e afundavam um caixote pros caras cavarem na lama. Pois é, porra. Um túnel feito basicamente de madeira, na lama, debaixo d'água. Aqui não dá. Mas hoje em dia é impossível fazer um túnel. Não, hoje em dia não dá pra fazer um buraco na Barão da Torre sem afundar um prédio. Não dá. Quando eles não caem sozinhos, né? É, quando não cai sozinho na barra. O pior é que a gente tá falando de coisas aí que dependem dos caras, que são os anos de trânsito, perguntarem para outras pessoas. O que é pior para mim é que o quanto esses caras que cuidam do trânsito não conseguem entender o próprio trabalho deles de medir o trânsito. Se vocês soubessem como é feita a medição de trânsito nas cidades, você ia entender que não é feita a medição de trânsito nas cidades. Entendeu? Como é feita a medição de trânsito nas cidades? Todo mundo conhece o índice de trânsito de São Paulo lá, né? Que divulga todos os dias. Não. Sei que são milhões de quilômetros de trânsito. Milhões de quilômetros. Todo dia tem um recorde novo. Não dá para saber. É. Hoje em São Paulo tivemos 748 quilômetros de engarrafamento. Nunca, o da CET nunca dá isso. Eu vou explicar por quê. A CET, ela faz uma medida que, como é que funciona? Eles olham as principais avenidas da cidade, basicamente Marginal, 23, Bandeirantes, lá. E como é que é feita a medida? Alguns caras da CET, os marronzinhos, vão pra cima dos prédios. Não. E de lá, de binóculo, eles vão verificando quais regiões estão paradas. Então eles falam, ali dá uns 3 quilômetros de trânsito, ali dá uns 4. Daí eles passam isso e dão o número total. É no olhômetro. E como eles só olham as regiões das avenidas centrais, você só tem a noção realmente do trânsito das avenidas centrais. Existe uma avenida aqui em São Paulo que chama M. Boi Mirim, que é uma que liga o sul da cidade pra Marginal, que é uma cidade de maior trânsito e a gente não tem medida nela. A gente começa que a própria opção de trânsito da cidade não é feita de maneira sistemática e pela cidade inteira. Tem algumas avenidas e no olhômetro, que depende. José, olha da janela aí e diz como é que tá. Quer dizer, basicamente. Gente, mas isso é um absurdo. O pessoal fingir que tá fazendo sem fazer. Mas olha só. Estão fazendo serviço, mas não fazem porra gente, nenhuma. Gente, usa o Waze. O Waze é mais fácil que isso. É, cara. Ouvi o jornal local aqui do Paraná falando assim, gente, agora temos uma novidade. Nós vamos dar o trânsito pelo Waze. Desistimos de gastar R$20 mil por dia de combustível de helicóptero e vamos usar esse aplicativo gratuito. Olha que maravilha. Mas olha só. Isso era de uma estupidez inacreditável, porque o cara subia e falava, realmente... Tá uma merda. A praia de Botafogo? Todo mundo saiu do trabalho na mesma hora. Cara, você gravava todo dia. O cara grava uma vez por semana só e depois fica repetindo. Ninguém faz diferença mesmo. E essa é... Cara, sem sacanagem, eu daria um dedo mindinho da mão direita e da mão esquerda. É mais ou menos útil. Pra ligar o rádio e falar, e aí, fulano, tudo bem? Aquela música bem animada, né? 6 horas da tarde, aquela alegria. Você querendo dar um tiro na cabeça dentro da porra do carro. E aquela música animada. Aí o cara fala assim, e aí, fulano, tudo bem? Como é que tá o repórter aéreo? Como é que tá aí o trânsito? Essa merda. Eu adoraria ouvir o cara falando, amigo, a praia de Botafogo tá um cu, a rua Voluntários da Pátria fudeu, tá tudo parado, centro da cidade. Só amanhã, tem linha amarela, tá uma merda, hein? Um abraço, diga. Porque é isso todo santo dia. Como o Caio falou, não precisa gravar várias vezes. Faz diferença, pois é. Porra, R$20 mil por dia pra falar essa merda? Eu posso falar isso de dentro do meu carro. Vim logo, olha, tá uma merda aqui. Tô parado aqui na rua, tá uma merda, tô parado. Tem o 472 parado ali no cruzamento, aí tá ali há 20 minutos, ninguém anda naquela merda. Repórter de trânsito vai senhor, cara. Queria ver você indo pra Cabo Frio nesse repórter de trânsito. Como é que está a Rio Manilha? É uma merda! Uma merda total! 78 km! Estou jogando paciência no capô do carro! Todo mundo já saiu do carro, tá todo mundo deitado na avenida, pegando sol, porra! Esse cheiro de lodo aqui da Rio Manilha tá ótimo! E é por causa disso, dessa loucura que a gente vê aí, que vocês pegam e veem a medida da CET dando 200 km e a nossa da MapLink ou a do Waze dando 950 km, por causa que um tá olhando o cara no trânsito, igual o senhor K falar, e os outros estão olhando a cidade toda. Estão usando dados tecnológicos. Queremos imagens, né? Imagens! Queremos imagens! trânsito. Aí vários carrinhos assim, matchbox, um atrás do outro. Olha, o trânsito tá parado. Matchbox. Era faz em estúdio, né? É, faz em estúdio. Olha aqui, eu virar pra consolação, mas parou um 472 aqui, parou, fudeu, não tem trânsito. Porra, meu irmão, vai lá. Caralho, eu não quero sair desse país, eu quero mulher. É que terminou com um lamento. Sabe o que ela quer? Ela quer banho. Aqui é arte, porra! Esses programas, cara, eu cansei de pegar e de repente ele avisa, ó, oh, vai atrasar 10 minutos, hein? Do que eu tinha dito que ia demorar. Aí os 10 minutos que atrasa, o trânsito aumenta. Ele, ó, vai atrasar mais 20, hein? Mais 10. Não, daí eu te conto um segredo. É que é muito difícil você medir trânsito com velocidade muito baixa. Os que são velocidade, os são automatizados, é muito difícil você pegar velocidade baixa. Então todo mundo erra quando o trânsito tá engarrafado total, assim. Inclusive eu aprendi que em São Paulo uma unidade de medida de tempo é vai depender do trânsito. É uma unidade real que eles usam, entendeu? Mas cara, eu faço um teste normalmente quando o Waze começa a botar que tá vermelhinho, como está andando devagar, eu já considero parado. Uhum. Na minha conta mental, eu já considero como parado. Normalmente bate. Eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. Eu não tenho orgulho disso. Tá? É uma confissão, na verdade. Eu não tenho orgulho, mas eu fiz. Mentira, eu tenho orgulho sim, que eu achei inteligente pra caralho da minha parte. O que é? Alguns meses atrás, a nossa queridíssima prefeitura estava fazendo alguma obra qualquer. Rio de Jambier. É, Rio de Jambier. Alguma obra irrelevante que certamente não resolveu porra nenhuma aqui na minha rua. Pois bem, o que que acontecia? Minha rua são duas pistas que vêm, praticamente uma avenida. Só tínhamos duas pistas para quatro pistas. Hein? Eram quatro, virou duas, cada obra. Detalhe, continuou mão e contramão. Tá? Foi muito legal. Então o que que acontecia? 7:30, nossos queridos trabalhadores braçais chegavam. Às 8. O desprezo da voz. Não, vou te contar por quê. Porra. Às 8, em ponto, os cavalos de aço estavam ligados. Eu moro no terceiro andar. Se eu quisesse me suicidar, eu poderia pular e cair na rua, porque a calçada é muito pequenininha. Então, o que que acontece? Quando eu digo os cavalos de aço estavam ligados, as piranhas das britadeiras estavam funcionando a todo vapor às 7:50, a 12 metros da minha cabeça. Todo santo dia. Aí, eventualmente, isso acabou. O que que começou a acontecer? Já que as obras não acabaram, continuaram os buracos, trocamos britadeiras por buzinas de carros. Aí entra a minha genialidade. Comecei a perceber isso. Buzina. Peraí, já sei. Todo santo dia, antes de dormir, e quando eu acordava, às vezes de olho fechado, eu entrava no Waze e botava lá, tá fudido, tá tudo parado aqui, nada anda, tá tudo parado aqui. Pra tentar desviar o trânsito da rua. Olha aí, você é um daqueles que a gente descreveu. Você é um gafanhoto da rede social. Gafanhoto. Cara, você pode me chamar até de Suzy das redes sociais. O que importa que funcionou. Isso que importa. Ficava eu e minha esposa que nem dois malucos. Bota aí que a rua tá fudida, tá parada. Bota. E as pessoas evitavam a rua. Aí tinha menos buzina. É verdade que eu tinha que acordar pra tomar café da manhã e ficar sacaneando o Waze, mas pelo menos eu não ouvia a buzina. Olha aí o senhor K, olha que confissão. É. Como é que pode? Acabou já isso? Acabou, graças a Deus. Tá. Agora bem. Eu só tenho que aceitar o nosso não amigo cenoura. Não tinha mais carro passando, eles podiam fazer isso mais rápido, né? É. Agora eu só tenho que aceitar o nosso amigo cenoura, 2:30 da manhã, triturando Fiat Uno aqui na porta. Cenoura? É, nosso amigo, o Garix. Ah, o Garix? O Garix, ele usa um uniforme cenoura para se distinguir na escuridão da noite. E aí eles param aqui e de vez em quando tem um puto que tritura alguma coisa por um acaso ali do escritório, que eu não vou dizer onde é. Eu não sei quem é o filho da puta que bota pedaço de madeira ali no escritório. E aí o cara vem triturar essa merda 2:30 da manhã. Sabe o que ela quer? Ela quer banho. Aqui é arte, porra! Uma solução real que a gente poderia ter seriam andares e andares de transporte público. Isso de não vai metrô. resolver, não. Não? Resolver não vai. Mas aliviaria sensivelmente. Não vai. Pode fazer metrô, não vai resolver. Pode fazer uma gangue de ciclistas, não vai resolver. A gangue de ciclistas das 6. A gangue de ciclistas resolve, 15, cara. Das 6:20. É por horário, né? Que depois que a gente passar, aí não passa mais ninguém. Mas olha só, em São Paulo tentaram botar a ciclovia em tudo que é lugar. Tem algum lugar que as pessoas começaram a pagar as ciclovias? Teve bairro de rico rico, né? Pai de rico. Caraca, que em Higienópolis. Salta a sociedade paulistana, vai tomar no cu, né? Já pagaram, pagaram a ciclovia. Cara, mas dependendo de onde você mora aqui, se você quiser apagar a ciclovia, você só pega uma VAP mini, aquelas máquinas de lavar o chão, e esfrega bem a calçada. Acabou a ciclovia. Em alguns lugares apagaram, em outros lugares nego transformou em estacionamento VIP. É tipo, tá tapete vermelho, sabe qual é? O cara para o carro ali, porque é uma vaga nova. Vai no meio das árvores, o cara vai com a ciclovia desviando das árvores, tudo. Tem umas ciclovias lindas. Então, assim, ó, a ciclovia, o metrô, são medidas essenciais por uma série de motivos. Tem o trenzinho suspenso no Havaí. O trenzinho suspenso, pode botar o trenzinho suspenso, pode botar os burricos dos bandeirantes, pode botar tudo. O que eu tô falando é o seguinte, a única solução real é reduzir o número de veículos automotores. Mas aí você reduzir, olha só, você reduzir, você mata a indústria, os empregos, você mata, alguém tem que sofrer. Na verdade, um dos maiores problemas, eu acho, é o fato das pessoas morarem muito longe de onde elas trabalham. Isso também. Aqueles planos de ocupação, por exemplo, do centro, o centro de São Paulo tem metade dos prédios vazios. Então eu já sei o que fazer. Os negros moram lá na ponta da Zona Leste, ficam 3 horas de ônibus, de trem, de metrô, de carro, o que seja. Então, isso acaba com tudo, porque aí os carros enchem as ruas de trânsito. E o trem, o metrô vem apinhado assim, você se sente... Aí negro não quer usar, compra carro pra não usar o metrô de lixo. Exatamente. E essa que é a lógica. O cara não querer usar o carro. O cara não usa transporte público, ele vai enlatado. Olha só, a solução então é desapropriação e relocamento. Olha, para. Você desapropria as moradias, transforma em cubículos e reloca as pessoas. Camarada Zagal, bem-vindo à União Soviética. Camarada! Reloca União as Soviética, pessoas. Para... A gente desapropria você. Zagalzovski. Reloca as pessoas para morarem perto do trabalho. Mas o Pirula falou um negócio aí. Tem um monte de prédio vazio no centro de São Paulo. Aí. É um estoque de especulação para as construtoras, né? Quem faz o pior que não é, cara. Pior que não é. Olha só, eu moro a 200 metros do meu trabalho. Eu tô na lei, na nova lei. Ah. Na lei do Azaghal. A lei de... Você tem que morar perto. 1 quilômetro. Tem que morar walking distance. Então, olha só. Se eu for por essa lei, eu sou o presidente do país, porque eu moro a 65 passos. É verdade. Não, é verdade, o Fred é um cara que tá dando lei. Então, você, por exemplo, ia garantir o seu imóvel. Isso a gente ia botar algumas novas pessoas aí. Ia ser no padrão russo, né? Alguns colegas de trabalho teu e eu vou. Mas são 4 ou 5 famílias, tudo bem, tá? Por exemplo, na empresa que você trabalha, todo mundo que trabalha nessa empresa mora nas cercanias? Não, as pessoas moram além mares em alguns lugares. Então, essa turma aí de Niterói. Essa turma de Niterói, você tem que fazer um espaço pra eles. Deixa eu ver se eu entendi. Eu pego o meu apartamenteco aqui. Isso, que você decorou com tanto carinho. Decorei com tanto carinho, tantas fotos, viagens, lembranças. Essa árvore de Natal que virou planta. É, essa árvore. Até inclusive tô olhando pra ela agora. Ela, oi, tudo bem? Quer dizer, deixa eu ver se eu entendi. Duas pessoas habitam este ambiente aqui, um ambiente isso. confortável. Não, sua esposa vai passar a morar na Barra da Tijuca, porque ela tá trabalhando. Ah, maravilha. Vai ser o padrão russo, né? A gente bota 80 pessoas aqui e ela mora no carro. Você vai dividir o seu apartamentex com duas famílias niteroienses. Olha, que país é esse? Que país? Antes dessa lei pegar, eu posso ir embora? E a água? A água. Como se não fosse... A gente podia ficar o problema inteiro falando de trânsito, mas... Não, a culpa da água é nossa, você sabe. Não, a nossa é o porra caralho, né? Não, peraí. Chega ali no Sul, tem caixas e litros de água. Tô estucando. Peraí, deixa eu abrir minha garrafinha de água 12 meses aqui, que eu já volto. É isso que eu tava pensando. Vou abrir um de 18 ali, peraí. Você que escova os dentes e gosta do barulho da água... Você é culpado pelo caos. Não começa com isso. É? Banho mais longo, aquele banho demorado. Não. Aqueles 40 minutos, lavar o saco. Você tá criando polêmica. Banho demorado. Não é isso. Lava o carro, você que lava o carro. Não. Culpado. Tá botando... Você que lava a calçada com água, seu filho da puta. Que lava a bunda. Lava a bunda. Um chuveirinho. É por isso que tem água aqui em Curitiba e no Sul. Você que tem bidê, né? É por isso. Aqui ninguém lava a bunda. Não tem ducha higiênica aqui no Sul. Tem mais água. Os reservatórios estão com 46%. Você vai estar falando isso pra sacanear o Marco Gomes, né? O quê? Isso agora de culpa é sua, lavador de calçada. Mas é culpa. A culpa é da população que gasta desesperadamente. Não é. Tá a água louco. É barata demais. Não é. Eu acho água barata demais. O nego rega asfalto. Eu nunca entendi isso. Tem tanto regar terra nessa plantinha. Você rega asfalto, vai nascer o quê? Vai ser um poste? Não, é pra baixar, Tô falando sério, mas tá zoando. Não, mas tô falando. Não é culpa, sério. Não é culpa disso. É a culpa só extremamente disso. Não, né? Disso. Tá louco. Única não e é. Exclusivamente claro que não, cara. Do consumo doméstico. A cara dele, ele tá rindo falando isso. O uso residencial é 4% do uso da parada, porra. Se todo mundo do Brasil inteiro tomasse banho de uma hora por dia e ainda lavasse o carro e lavasse a calçada, ainda não ia chegar no consumo de água, nem assim, mas nem um quinto do consumo de água da indústria e da agricultura. Pois é. Ponto. Eu tô fazendo a minha parte. Eu só me lavo agora com lenços umedecidos. Que bom que você mora longe, Azaghal. Que bom que você mora longe. Eu tenho cheiro de neném agora. Tenho pena do jovem nerd que está aí do seu lado. Tô com pena de você agora, hein? Não, peraí, o Pirula falou uma coisa interessante. Fale sobre indústria e agricultura. É, na verdade, assim, eu tava dando uma olhada agora, tem até um amigo meu que tava comentando isso daí, o Omaro, e ele fez uma pesquisa, levantou sobre os dados da Sabesp também e tal, me mostrou que, na verdade, a maior parte de todo o consumo de água que a gente tem é pra agricultura, e a maior parte da agricultura que a gente tem é pra fazer ração pra gado. Puta, sabia que ia cair na carne de novo. A maior parte do consumo de água que a gente tem, na verdade, é pra pecuária. Olha aí. E pra fazer álcool combustível. Mas a minha pergunta é a seguinte. Outro dia... Pegaram você. Outro... Não. Acabou. É a carne. Olha só. Outro dia no Fantástico, mostrou assim. Ô senhorinha, sabe essa lâmpada aqui de 60 watts? É. Essa lâmpada gasta 700 litros de água por hora pra estar acesa. Por causa das hidrelétricas, é isso? É, e aí agora, Jovem Nerd? Mas não pode mais fazer a lâmpada incandescente. Não pode mais? Não, não, proibido. Mas é tão mais acolhedor. Que acolhedor? A lâmpada de LED, bonitinha, amarelinha. Não, é proibido por lei? Proibido, vai banir, vai sumir. Vai banir? Vai, tá banido. Caralho. Não pode mais fabricar, pode mais vender, pra fazer porra. Essa lâmpada aqui, a loja que tem ligada aqui. A loja não pode. A loja, então a gente vai ter holofote em casa. Sabe o que ela quer? Ela quer banho. Aqui é arte, porra. Sabe o que é mais bizarro? Que o Brasil, país do futuro, mão do mundo, essa porra toda, é um dos países que tem a maior reserva de água doce do mundo, né? Sim. Nunca era. Não é, porque a gente faz questão de sujar todo o risco que a gente tem, então... Como que a gente conseguiu entrar nessa crise? Como que a população... Cara, pensa que São Paulo tem dois rios gigantescos que cortam a cidade e que a água não pode ser usada nem pra lavar a rua. Poxa, essa é fácil, a rua desfaz. Você sempre começa com o pessoal que é responsável fazendo o trabalho deles direito, né? Então você tem 30% de desperdício nos encanamentos da cidade. É dos encanamentos. É a galera que deixa a torneira aberta em casa. Eu vi falando 40%. Então você tá sendo mais generoso ainda que eu. É que seja 30%. É água pra caralho. É o terço da água que sai do reservatório que se perde no caminho. Ou seja, basicamente, não deveria estar faltando água. Pois não. Mas olha só, eu ouvi falar que a coisa de estar faltando água, que os reservatórios estão secos e tudo, que é simplesmente por causa de falta de chuva, ouvi falar que isso é mito. Ah, é? Jura que é mito? É ou não é? Falar que a falta de água de agora é por falta de chuva é a mesma coisa que o cara ter um infarto e falar que o último hambúrguer que ele comeu foi o que causou tudo. Entendi. Você aquele cheiro. Não, e o pior não é isso. Não tem problema nenhum, pô. E o pior não é isso. Como a falta de chuva também, em parte, é culpa nossa, então, usando a analogia do Átila, é como se o cara também fosse o fabricante dos hambúrgueres. Boa. Eu sei que é um conjunto de fatores, mas a gente falou aí de desperdício nos encanamentos. Isso aí já é um. O que mais? Você tem, por exemplo, a agricultura. Vamos falar a cana, em especial. Cana usa muita água. Então, há muito tempo, eles tentam introduzir aqui algumas empresas e não se consegue ter a ajuda mesmo dos industriais, dos agricultores e do governo para trocar o nosso modo de irrigação, por gotejamento, que é muito mais eficiente. Então, você já ia reduzir pra cacete essa quantidade de água gasta pela agricultura que o Pirula falou ali no início. O agronegócio. Mas essa água não custa pros caras o que realmente ela custa pra gente. Então, se a água é barata, os caras jogam fora, porra. Foda-se, não sai do bolso dele. Pra fazer um litro de álcool combustível, são 10 mil litros de água. Caralho! Não, e o problema é a demanda. O problema é a demanda. Mas assim, a minha pergunta é o seguinte. Assim, eu sou um cara burro, né? Então, a água que é usada pra fazer álcool combustível, por exemplo, ela vai pra onde? Ela evapora? Evapora, vai pro solo. Só sai do rio e não volta, né? E não teria como fazer ela voltar? Um pouco uma batizada, mas tudo bem? Aí custa dinheiro. dinheiro. Tipo o Rio Tietê, talvez. Mas você não desperdiça água, custa dinheiro. Cara, e outra coisa, com relação a essa questão da pecuária, eu também, eu não vou lembrar agora o cálculo de quanto cada boi gasta de água, né? Mas a verdade é que o que conduz é a demanda também. Então, por exemplo, as pessoas querem comer mais carne, então vem mais demanda. E tanto é que agora, com essa crise da água, o preço da carne disparou, né? E tá muito mais caro, todas elas. Estão muito mais caras aqui em São Paulo. Os boizinhos estão todos com sede, porra. Não, mas então você tá dizendo indiretamente que o Jovem Nerd também é culpado. Não começa. Tu come carne pra caralho. Eu e você? O quê? Você, o quê? Eu acabei de comer um bifão, então eu também sou culpado. Tá maluco? Como hoje eu almocei frango. A água que eu consumo, normalmente, ela vem com álcool e vem de fora do país, então eu tô tranquilo. Não, é uma pessoa bastante humilde. Atitude certíssima. Não é? Tá colaborando aqui. Exato, eu estou preocupado com o país, com a nação. Tá cuidando do meio ambiente. Exato, porra. Quando você escova o marfim, você escova com uísque, 12 anos? Eu evito, não, aí é um pouco caro, né? Aí é hora de usar um rum, combina melhor com o que é assim, Montila. Não precisa escovar, né? Só vou fechar, né? Pois é. Aqui, ó, aqui tá dizendo, ó, Pirula, tô vendo aqui que dizem que a gente gasta 15 mil litros d'água pra produzir um quilo de carne. Pode estar um pouco exagerado, mas te garanto que é muito. Te garanto que é muito. 15 mil litros de água pra produzir um quilo de carne é foda. Porra, mas você também vai olhar no site do veganismo? É. Aí o cara realmente vai ter mais informação do que a gente. Aí vai transformar o boi no demônio mesmo. Aqui, olha, ó. Boi do tempo. Já tem o chifre. Olha só, mais informação do que a gente, vírgula. Porque se é pra inventar, eu posso inventar uma porrada. Não, olha aqui, eu tô vendo no Beef Point. No Beef Point diz a mesma coisa, 15 mil litros de carne. No Beef Point? Exato. Tem, eu quero que você vá no site. Tem propaganda da Friboi e tudo aqui. Vai no site, isso aí é link patrocinado. Vai no site do Base. Quero ver, no Base. Templo da Carne. Vai no site do PJ Clarks, vamos ver o que eles falam. Cara, isso não faz sentido, bicho, é muita coisa. Mas olha só. É, exato. Quanto que alface gasta de água? Boa pergunta, morango. Morango? Melancia. Morango é um bicho filho da puta, precisa de muita água. Então eu prefiro trazer a culpa, não dos carnívoros, sim para essas pessoas que ficam comendo saladinha, que ficam comendo moranguinhos, essas merdinhas que tem que ficar boiando na água. Hidropônico. Boi não tem que boiar na água, meu. Essa porra dessa comida hidropônica. Isso. Da Epcot Center. Tão fudendo com o país. Gasta água pra caralho, porque a água tem que ser corrente. Exato. O boizinho não vai lá. Não importa se recircula, né? Não, isso é o meu caso. O boizinho vem lá, vai lá, come uma graminha, dá uma cagadinha, faz um peidinho que acaba com ozônio, mas ele não tá fazendo mal nenhum pra água. E aquela merda, aquela alfacinha roxa hidropônica? Fudendo o país. Cada dia a gente vê a merda que a carne faz aí, pai. Você vai virar vegetariano? Você só tá vendo a merda. Eu tô vendo a merda, exatamente. Tu assiste. Também, tô assistindo camarote. Mas eu vou assistir na churrascaria, inclusive. É um comentário que eu ia fazer. Sabe o que ela quer? Ela quer banho. Aqui é arte, porra. Acho que a questão da falta d'água, que tá acontecendo não só aqui, mas o Brasil tá vindo uma crise, né? Mas a falta d'água, ela é mundial, na real, né? Pensa a gente aqui, há 50, 60 anos a gente destrói manancial, que é onde a água começa a brotar, a gente constrói na beira de represa, a gente caga na água, não trata esgoto. Caga na água não, né? Você caga na água, tudo caga na água. Na água, caga. Caga na água. Não, caso no vaso sanitário. Ah, tem água lá, porra. Abre o vaso e vê se tá seco. Não entra banheiro e cago. Que porra é essa? Caga na água? Porra, eu não sou um animal, caralho. Entrando na banheira e cago. Uma piscina do clube, porra. Vou dar uma barrigada. Piscina do clube. Ai, que merda é essa, cara? Que mundo é esse? Criança de 2 anos, né? Porra, que é isso? Caga na água? Toma segurado na borda. Porra, cara, que vergonha. Vou pra praia. Vou pra praia dar cagada. Que isso? Não. Não, mas é, assim, a interpretação que a gente tem de tratamento de esgoto na praia é empurrar o cano mais pra longe. É, mas é isso mesmo, né? A zona sul inteira vai pra praia. A zona, grande parte da zona norte também vai pra praia. Olha só, em Ipanema, eu já empurrei muito cocô que veio boiando na minha direção, viu? Como assim, cara? Vem aqui de submarino olhando assim pra você, você sai, sai submarino, sai, sai, sai. Tu fica no tapinha na água pra fazer tal cocô? Oficialmente são 10 quilômetros, a porra assim, mas ah, não volta, não sei o quê, porque jogar toneladas de esgoto na praia não faz problema nenhum, né? Tem... É, maré, né? Maré. A água da praia é salgada, ninguém bebe essa merda. Olha só, não tô dizendo de beber, eu estou dizendo de empurrar a aguinha para afastar o cocô alheio. Estou dizendo de você vender uma cidade de praia onde as pessoas estão nadando na água, que basicamente é merda. Exatamente. Show, cocô, sai. E quanto mais você empurra, mais rápido ele chega perto de você. É que você faz, você empurra por cima, por baixo. É isso. A água que você empurrou puxando. Em cima, ela foi pela... Ela tem que ir, né? Ela voltou toda, pois é. Você tá fazendo ali um sifão. É. Um hidrocifão. Você não tá afastando, você tá puxando pra você. Você tá irrigando o cocô por cima e fazendo ele se aproximar de você. Bem tal qual um tubarão do inferno na sua direção. Porra, cara. Show, cocô, show. É o bagre cego. É o bagre cego. Bagre cego. Marrom. O Glavei, o grande bagre cego. Está vindo pra cima de mim. Socorro. Não... Aquele antebraço de anão inchado. Oh, caralho, que porra é essa? O cavalo cagou aqui. Sai. Ai, caralho. Ai, caralho. Tô passando mal. Viver no Rio é uma beleza, cara. É muito bom. Nossa, desde quando tem tubarão marrom aqui, né? É o pior tipo. Olha só que água limpa, uma foda. Falou, olha, a falta de chuva é um fator, mas não é aquele último hambúrguer que você comeu. Não é só isso, né? O que mais além disso? Além do uso, do desperdício, do uso... É, porque, por exemplo, construir beira de represa, a gente não vai fazer mesmo, vamos ser sinceros, ninguém vai mudar essa ninguém vai mudar essa porra. Como é que a gente resolve a situação da falta d'água? É, tipo, não é só chover agora... Não é fazer tiro que vai resolver. Não, nunca faz. Chuva só serve pra destruir, nunca construiu nada. Que é isso? É verdade. Verdade. Chove em Petrópolis, desce tudo, desce o barranco. Chove em Santa Catarina, vai tudo pro caralho. Aí, não tem água em São Paulo. Chove, inunda a porra da cidade inteira, mas a porra da represa não entra uma gota d'água. A chuva, ela não vai ajudar ninguém. Essa é a parada. O que o pessoal fala é que parece que vai... Se chovesse forte e continuamente, voltação normal de chuvas, demora 5 anos, pelo menos, pra voltar o reservatório voltar pro nível normal. Se voltasse a chover... Tem que ter um dilúvio. Se voltasse a chover... Se voltasse a chover... Direito durante 5 anos, né? Tem que chover no nível do Noé construir uma arca. Exato. Se chovesse a quantidade que salvasse, a gente precisava pegar 2 animais de cada um. Sem realmente solução. Realmente era sem isso, querer, né? Deixar ninguém assustado, cara. A falta d'água que teve na Austrália, a falta d'água que teve na China, a falta d'água que teve na Índia, os últimos eventos todos de seca forte, agressiva, que teve em qualquer um desses lugares, nenhuma delas levou menos de 5 anos. Olha, isso é um, a gente tá no começo disso. Aliás, isso é um dos melhores argumentos anticriacionistas. Porque você pode ver que é impossível em 40 dias encher uma porcaria de uma represa que dirá o mundo inteiro. Mas aí eu te faço uma pergunta. Agora, uma pergunta séria dentro desse mar de sacanagem que a gente tá falando. Eu vi um negócio, uma notícia sobre um dispositivo tubular com filtros, etc, não sei o quê, que tornava possível pegar uma água salobra, uma água contaminada e tornar ela potável. Eu não sei se... Assim, chama de modo reverso, isso é caro. Não sei se é barato ou se é caro. A pergunta é, primeiro, é possível? Segundo, seria possível pegar esse tipo de tecnologia e aplicar ao mar, talvez? talvez. Em Barcelona não fizeram um negócio desse? Sim, Israel. Sim, é possível. Israel vive disso. É, a Austrália resolveu a seca deles com isso, mas custa... O cu da creusa. Tuna. Não tem problema. E mesmo que custe caro. Assim, em termos de rombos da Petrobras, quanto custaria? Pois é. É o seguinte, não tem o que fazer. Mesmo que a gente tivesse rios de dinheiro, isso daí, toda a construção, toda a logística, ia demorar um ano e meio pra instalar tudo isso daí e pôr pra funcionar. Em um ano e meio, isso aqui já tá, virou Walking Dead já. Mas o apocalipse zumbi. Um ano e meio? Mas o bom pensar disso é que saber que a gente tá sabendo dessa seca desde outubro de 2013. É só segundo, sabe disso, cara. Um ano e meio é uma previsão muito otimista, cara. O Tatuzão afundou na areia. É, mas aí fazer alguma em escala pequena. Cara, os russos faziam, anos 60, 70, uma usina nuclear combinada. A usina nuclear e o calor da usina nuclear eles usavam pra manter as máquinas e fazer desalinização. Isso é tecnologia dos anos 60. Os russos tinham uma porrada nessa parada. É verdade que as cidades construídas próximas a essas usinas nucleares, ninguém sobreviveu. Mas... Não, é pior assim, não, cara. Essas cidades estão lá até hoje e nego mantém essas usinas até hoje porque a cidade acaba se não tiver as usinas. Ou seja, deixa eu ver se eu entendi. É exatamente o que eu estava falando essa semana com um conhecido. Tecnologia A. Só não existe interesse. É isso? Não existe interesse nem vontade de fazer a pedra num prazo que não desse merda, né? Agora a gente já conseguiu reparar nem os canos que já estão estourados. A verdade é que, independente do partido, falta a vontade política. Desse governo e dos anteriores. Que isso não era algo que tinha que ser feito agora, né? Vamos projetar aqui a realidade do futuro. A realidade de hoje. Não precisa nem realidade do futuro. Então, Vai ter racionamento. Já está tendo racionamento água de São Paulo, né? A realidade é racionamento cada vez pior. Se não voltar a chover, aí é Mad Max. Não tá vai chover. A Sabesp diz que vai ter racionamento, né? A ideia deles é fazer... Olha isso. 5 dias sem água, 2 dias com água. Caralho, não. Sério? É o que eles estão falando. Na verdade, vão ser 15 dias sem água e 2 dias com água, né? Mas eles não têm coragem de falar que Átila. Vai ser... Átila, conte pra eles sobre o Capão Redondo. Tem só que isso, gente? Que falta água lá já. Capão Redondo? Não, você foi pro Suzão, é um inferno. O racionamento já tem lá, é tipo 3 dias sem água, 1 dia com água. São 2 ou 3 dias da semana já que tem água lá. Esse esquema de 2 dias com água, 5 dias sem, tem bairro de São Paulo que já tá faz um tempo. É só você pensar que nenhum outro país do mundo, até qualquer país do meio mundo, pergunta pro cara se ele tem caixa d'água em casa. A maioria deles vai falar, pô, você vai com a cara de caixa d'água, por quê? Algo que vem da rua é algo que ele usa. Ele não tem nenhum intermediário entre o cano da rua e as torneiras. No Brasil, além de caixa d'água, tem cisterna. Nós temos cisterna. Sabe o que ela quer? Ela quer banho. Aqui é água, porra! Quando você tem uma estiagem na natureza, né, uma coisa natural mesmo, que dura muito tempo, assim, que muda o ecossistema do local, os animais que vivem ali, eles vão reproduzir menos, eles vão migrar, eles vão... Né, vai acontecer algum processo natural, eles vão... Vou morrer. É, mas eu tô falando num grande período de tempo, né? Não só na geração que está começando a viver a estiagem. Ao longo do tempo, eles vão ficar em menos números, vão para outros lugares, ou seja, vai mudar o panorama da vida daquele ecossistema. A gente não funciona assim mais. Nós moramos nas cidades e não é a questão de reproduzir menos e ir para outras cidades ou etc. A gente já fez isso. Os maias aqui, no México, eles foram embora da cidade porque faltou água mesmo. A população chegou num auge, nunca teve tanta gente e eles estavam num período especialmente mais chuvoso do que o normal e quando eles chegaram nesse auge, as chuvas pararam, sobrou um monte de gente sem nada pra comer, sem água em volta e debandaram pra América do Sul inteira. Simplesmente foi todo mundo embora da cidade. Então, hoje, no mundo moderno, isso aconteceria? Ou a gente tá realmente à beira de um colapso completo urbano nesses grandes centros sem água? Cara, eu acho que a gente tá bem à beira de um colapso. Apocalipse. Sabe por quê? Porque a questão da falta d'água, ela não se resume simplesmente... A sua falta d'água. A não ter água na torneira da sua casa. Ela vai muito além disso. Ela gera uma crise econômica porque a gente pode falar de pequenos estabelecimentos, como restaurantes, bares, não sei o que lá, que não tem como funcionar sem água. Uhum. Hospitais, e aí você vai um pouco mais longe. Uhum. Escolas. Exatamente. Empresas. Não tem como funcionar. A Bolsa de Valores não funciona sem água. Não, e tem empresas que já estão se mudando de São Paulo porque não tem água mais. Né? Empresas grandes, multinacionais. Uhum. Além disso, além desse fator econômico, tem outros fatores, né? Existe uma regulamentação, acho que da Organização Mundial de Saúde, se eu não me engano, que diz que a pressão pressão da água dentro da tubulação da cidade tem que ser contínua pra evitar que poluição entre nos dutos, né? É porque senão, se o duto tá quebrado, se tá passando água continuamente, a água tá vazando pra fora do cano. Se parar de passar água, toda a merda que tá em volta do cano vai entrar no cano. Uhum. Então porque quando você ligar água de novo, você vai distribuir água com aquela porcaria toda. Porque a gente é muito inteligente, a gente faz esgoto do lado do cano de água. Então você tem a contaminação dessa água. Aí você fica 5 dias sem água. Quando você abre a água da sua cara... Primeiro dia é cocôzão. É, primeiro dia, é. Não, primeiro dia é aquele cuspe de vento do caralho, né? Fica... E aí depois começa a cuspir lama, mano. Aí você fica o dia inteiro recolhendo lama, poluição, caralho, e no segundo dia tu usa pra dar descarga e sei lá mais o quê. Uhum. Além disso, isso eu não sei se é verdade, vocês talvez confirmem também, não. Eu ouvi dizer... Tá bom, eu leio no Facebook. peraí. Tava na internet? Tava no Face. É verdade. Que existe uma população de escorpiões, por exemplo, na cidade de São Paulo. E que eles se alimentam de insetos, dessa turminha toda aí. Ficam na paz, na vida de escorpião lá. Mas com a falta d'água, com a falta de água no sistema ali, o alimento desses escorpiões diminui e eles têm que subir para o asfalto em busca de alimento. Então a infestação de escorpiões, por exemplo. Puta merda! Aí... É a praga da Bíblia, cara. Caraca, é tempo de Bíblia. Vamos ver um gafanhoto, rio de sangue. Sapo, vai começar a chover sapo, mano. O rio de sangue é aquela água lameada que vai sair da tua água. É, vai ser mesmo. Então, assim, a parada não é, ai meu Deus, eu não tenho água pra tomar banho, eu não tenho água pra escovar o dente. Uhum. É a parada. Ela atingiu outros. É muito pior, cara. É muito pior. Você vai me desculpar. Existe um negócio chamado Saara e existe um negócio chamado Sol. Ah, mas é caro construir painéis arco-voltaicos, painéis de captação. É caro. Vai morrer uma porrada de passarinho. Vai morrer uma porrada de passarinho. Mas você não vai me dizer que é impossível. Ou seja, a tecnologia existe. Porra, meu amigo, Las Vegas, no meio do deserto, tem água pra chafariz e pulpare. Tá secando lá também. Não, mas o lago Mid tá bem abaixo do que ele sempre foi. Não, a Califórnia tá fodida também. Não, mas isso é uma coisa que eu ia dizer. A Califórnia fica no meio do deserto. Como é que eles sobrevivem também? Eles fica têm... Fica no meio do deserto, fica na ponta, né? É, na ponta. No meio do deserto é Novo México. Porra, mas a gente fala. Mas os caras utilizam bastante, vamos falar assim, limpar a água de esgoto. Isso a gente pode fazer também. Aqui a gente pode, isso, a gente pode isso fazer. Isso é o correto a se fazer. É uma idiotice você inutilizar um rio jogando esgoto nele. Então todo o nosso esgoto poderia ir para uma usina de tratamento e voltar como água tratada. Isso é feito na Califórnia. Não, não é que poderia, deveria. Deveria, pois é. Não, o Bill Gates tava bebendo água de cocô aí. Tu não viu? Gates tava bebendo água de cocô. De cocô. Tava, ele tá. Ele e o Bill Gates. Ele tá. Espremeram o cocô Gates do elefante. Tá divulgando. Pessoal no circo não passa sede. Tá divulgando a tecnologia aí que limpa a água de cocô. Ele e abriu a torneira, botou água de cocô e aí ficou limpo, ele bebeu água de cocô. E mandou pra dentro, é. Meu irmão, o Bill Gates, nós sabemos aqui, existem fontes fidedignas que dizem que o Bill Gates é uma criatura pra lá de louca. Pra ele beber água de merda. Não, cara, a água foi filtrada. Peraí, água de merda, vírgula, filtrada, é porque deve estar funcionando. Tá funcionando. Eu não bebia, não. Ah, aqui mesmo no Brasil, né, que tava apresentando o negócio... Cara, caga na água, passa no filtro e bebe? Você pegava água de cocô. Exatamente. Aí você joga o negócio dentro da água de cocô, mexe durante 5 minutos. Caraca, mexe no cocô? Mexe no cocô, viu? Água de cocô, caraca, água suja. Caraca, viramos animais de novo. Aí mexe durante 5 minutos, aí a água de cocô fica transparente e o repórter da Globo foi lá e bebeu. Caraca, falou, que coragem. Ok. Esse repórter ganhou um aumento, hein? Fala, meu irmão. Não, depois ele saiu dali na ambulância e foi direto pro hospital. E garrafa, bota aí o nome francês. Aí botaram pro povo beber. Botaram pro povo beber também, pra provar água de cocô. O povo? Vou beber. O povo tá achando que ótimo. Aí eles falam assim, olha, o gosto não é... É um gosto de merda. De água. Tem um gostinho. Tem um gostinho, mas a água é limpa. Não dá pra botar um limão? Bota um limãozinho pro povo, cara. Sabe o que ela quer? Tem duas questões aqui que me preocupam. A primeira é a seguinte. Lá vem. Com essa falta de água de São Paulo... Vai acabar o Ramon na Espanha. Não, existe alguma chance dos preços dos imóveis de Curitiba subirem? Você devia estar preocupado mais do que eu, Jovem Nerd. É. Tá querendo se mudar? Não, porque a minha pergunta é a seguinte. Vocês acreditam que vai ter uma espécie de êxodo? É isso que era, essa a minha pergunta. Eu acredito que vai ter algum sim. Eu confio plenamente que vai ter. Mas eu confio que uma galera vai se mandar. Daí. Apesar de todo o crédito que eu tenho pelos políticos, eu tenho mais um crédito porque eles acham que eles vão ganhar dinheiro. Da mesma maneira da Copa, eu tenho quase toda certeza que agora vão aprovar obras de último caso com 1 milhão de ágio e vão transportar a água da Billings, estão falando isso hoje é pra lá. Impossível, impossível. Da Billings, o que que é? A água da Billings é imbebível. Mas eles vão puxar de lá. O que que é? Me explica o que que é a Billings. O único então, lugar lá. Da Billings... é uma represa de São Paulo. Tão grande quanto a Cantareira. A Billings, ela foi feita, pra passar por causa de uma usina hidrelétrica lá que... De Cubatão. Exatamente. Então, tem muita água de indústria, nunca foi tratada a água da Billings, muito esgoto, e a água do Rio Pinheiros, parcialmente, ela é jogada pra lá na Billings também. Não vai mais, né? A usina da traição não tá mandando mais, mas um dado que parte de Santo André já é há algum tempo... Sim, mas só que é aquele pedaço de Rio Grande, né? O único braço da Billings que é potável, e ele é separado do resto da Billings, é o sistema Rio Grande lá. Então, esse daí pode ser. Agora, o resto... E o sistema Rio Grande também tá no volume morto, quase. Deixa eu ver se eu entendi. Rapidinho. Se eu quiser encontrar um peixe de 1000 olhos, é na Billings. Né? Basicamente é isso. Eu acho que é no Tietê, mas tudo bem. Opa, mas então tá bom. Então, vocês acreditam que vai existir um êxodo? Eu acredito que sim. Eu acredito que vai existir o apocalipse. Olha, vai ser cara, isso. Todo dia eu torço pra isso acontecer. Eu passo Mad a mão Max. No meu... O divino de sunguinha, de texugo? Mad texugo. Max. Veja bem, o divino de sunguinha, de texugo alimentado. Porque se não for alimentado, fodeu. Texugo vivo. Texugo vivo e alimentado. Olha só, porque a gente tá vislumbrando aqui um cenário terrível que pelo menos 5 anos de chuva normal pra esse negócio se normalizar e isso não vai acontecer porque esse ano já não foi normal. E os níveis hoje estão... Eu vi isso, uma comparação, porque os níveis estão piores do que em 2001, quando teve o apagão. É. Da eletricidade, sim. É, então. A eletricidade tá bem então pior. Então, nós temos um problema de energético que vem junto com isso. Vem na aba. Vem na aba. Então, um problema assim, de água energética. E calma, a gente tá achando que esse negócio de 5 dias sem água, 3 dias com água, 2 dias com água, isso vai acontecer de imediato, mas o que aconteceria? O que seria pior do que isso? 15 dias sem água, 1 dia com água. Vai faltar luz. Falta de luz? Também. Também. Falta de luz. Todo mundo desempregado. Amigos nossos botam no Facebook. 30 horas sem energia elétrica. É. 2 dias sem energia elétrica, moro no 11º andar, obrigado. Caraca! Irmão, pega todo mundo desempregado. Tudo que você tem na geladeira e joga fora. Lixo. Joga no lixo. Comida caríssima. É porque os mercados vão ter que começar a usar gerador, outras fontes de energia pra manter. Fontes muito mais caras que a elétrica. Vai ter que viver de aquela granola que vem no saquinho, que nem o JP. Vai passar a vida comendo granola, porque a única porra que pode estar fazendo menos 5 ou 50 positivo, a granola tá lá, tranquila no saquinho. É bolo de rolo também. bolo de rolo é comida de guerra. Olha que cenário bonito. Você imagina assim, tem N causas que podem estar gerando essa falta d'água, certo? Sim. Se for uma anomalia meteorológica, sei lá, esquentou, esfriou a água do mar e isso tá gerando não sei o quê, é por isso que tá faltando água. É o ninho. É filha da puta. Isso vai levar uns 5 anos pra normalizar, ou seja, a gente espera que chova mais nos próximos 5 anos, vai chover menos. Uhum. Se não for isso, e for o que o pessoal do IPEN, que é o Instituto de Pesquisas... O INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Se você perguntar ao pessoal que tá lá na Amazônia fazendo pesquisa, o que eles estão falando é que essa água tá faltando, porque a gente desmatou tanto a Amazônia que não tem mais água evaporando para lá e descendo pro sudeste. São os tais rios... Como é que chama? Rios aéreos que eu aprendi no Nerdolojo. peraí. Rios aéreos, desculpa, mas eu não entendi porra nenhuma. Átila, explique. Vou botar a música no Nerdolojo aqui. O rio vem do lado daquela vaquinha do sexto andar, é isso? Exatamente isso. Você imagina assim, você tem um metro quadrado de mar, você tem 1 metro quadrado de água evaporando. Uhum. Agora, você tem aquela floresta na Amazônia, 1 metro quadrado quadrado de floresta tem toneladas de folhas ali embaixo, pegando água do solo e evaporando essa água. Então a árvore, ela é 10 vezes mais eficiente em evaporar água do solo do que se fosse tudo água lá. Certo. A área de folha é maior. Isso. Então, é, exatamente. Então, para 1 metro quadrado de planta, você evapora até 10 vezes mais água do que 1 metro quadrado de água. Ok. Então, aquela floresta inteira da Amazônia tem o rio Amazonas, mas tem 10 vezes mais água do que o Amazonas indo para as nuvens todo dia. Através da floresta. Através da floresta. Essa água saía de lá, descia pelo meio do país e vinha chover aqui embaixo. Em nuvenzinhas. Isso feliz. É um rio aéreo, entendeu? É água que é transportada de lá para cá pelo ar. Vocês contêm nas nuvenzolas branquinhas. Ah, tá, entendi. Exatamente. Boa parte da chuva que vinha aqui no verão vinha de lá de cima. Vinha. Então, o fato de eu olhar pra tá fora da minha janela e ver um céu azul de brigadeiro do inferno significa que no nuvenzolas, no chuvinha. É, acho que isso a gente aprendeu até no colégio, né? Então, assim, num cenário legal, que isso é uma anomalia meteorológica, isso se resolve em alguns anos. Ou seja, vai pra merda, mas vai se resolver. Uma hora volta. Se essa chuva é a chuva que não vem mais da floresta, quanto tempo leva pra recuperar essa floresta, se a gente quisesse? É, não vai acontecer. Uns 15 anos, pelo menos. E o pessoal está desmatando a floresta pra quê? Pra fazer boizinho. Pra fazer boizinho e soja pra China. Olha aí a carne de novo, pô. Ah, a carne, a culpa é da carne, jovem, né? Para de comer carne. Peraí. Não. Acho que vocês estão agredindo o boizinho e a soja para os nossos pequeninos chineses. Vocês estão esquecendo que a madeira viram, né, no caso, a madeira viram, uma construção verbal louca, a madeira viram excelentes móveis para fazendolas no interior do país e carvão. Isso. Então a culpa não é só do pequeno oriental chinês, carvão serve pra quê também? Nem do boizinho. Carvão serve pra quê? Precisa de carvão também? Não, e pra queimar a carne do boizinho. Que você vai pôr no espeto de madeira que você fez com a floresta. Cara, espeto de madeira. Fudeu, né? Não, e o pior não é isso. O pior é que construíram aquele monte de hidrelétrica lá na Amazônia com rios que não deveriam ter hidrelétricas, porque eles são rios cheios de sedimento, então vai entupir tudo em 10, 15 anos. A produção de energia. Não tem desnível, né? Não tem desnível, então a produção de energia deles vai ser irrisória pra resolver o problema energético. Fudeu com todo o ecossistema ali perto, fudeu com a cidades ali perto, porque já tá tendo inundação em Porto Velho já faz 2 anos já, desde que começaram as hidrelétricas do Rio Madeira, e em Porto Velho agora você só anda de barco, e tipo, tá ok, beleza, e ainda de quebra não chove mais aqui. Que Belo Monte vai salvar a gente? Oh. É, acho que tá todo mundo contemplando aqui o fim, tá todo mundo preocupado. Apocalipse, repito. Veja apocalipse. Bem, eu tenho um taco de beisebol de alumínio que não quebra nem entorta. Bate na cabeça, Fred. Não. Eu moro no terceiro andar. Os zumbis não chegam aqui. É barricar a porta e esperar, meu. Só isso que eu posso dizer. Precisa de água, cara. Você vai ter que descer. Não cospe. Não cospe, não chora. Bebe xixi. Cara, tem alguns litros de uísque ali. Eu sobrevivi faz 3 semanas. Quem precisa de água quando existe uísque? Exato. Uma sede louca. Ai, caralho, esse uísque. Ai. Sabe o que ela quer? Ela quer banho! Aqui é arte, porra! Sabe como que a Califórnia faz pra ter água? Eles pagam o estado de Nevada, que fica logo ali em cima, pra não ter desenvolvimento lá. Hein? O estado da Califórnia paga uma fortuna todo ano pra Nevada, pra ninguém desmatar nada, pra ninguém desenvolver nada, pra eles continuarem com os rios descendo pra Califórnia. Caralho, olha só. Eles pagam a preservação ambiental no outro estado pra ter chuva e água. Caraca. E, cara, do ponto de vista deles faz todo sentido. Então, aí do nosso ponto de vista, e eu não tô nem querendo defender esse aspecto econômico, se o Sudeste bancasse a preservação da Amazônia, cada árvore preservada lá correspondia a muito mais chuva aqui, muito mais produção agrícola, industrial e que fosse aqui, e todo mundo bem. Olha aí. E eu não tô nem dizendo que é o mais certo. Mas isso. O paulista já fala isso, né? O paulista típico já fala: eu sustento esse Brasil inteiro. Então eu já tô... Ele acredita que ele faz isso. Tudo bem, o que a gente pode fazer agora pra já que a gente tá na mesa? A gente? O povo? Não. Agora? Para de escovar o dente. E embora. Parar de pode regar a calçada. A gente pode fazer vazar. Gostei dessa opção, hein? Não, vazar já tá vazando 30%. A gente vai fazer a migração inversa que aconteceu nos anos 80, que os nordestinos vieram pra cá, agora a gente vai pra lá. Vai tudo pro Nordeste. Aí, Jurandir, se prepara. Constrói esse muro rápido. Sabe lá de quem é a culpa do água, país estar assim? É. Sabe de quem é a culpa? Eu vou dizer aqui de quem é a culpa. Lá vem. A culpa do Brasil estar assim é dos holandeses. Povo bundão que não fez por onde, que não invadiu essa merda, que não tomou esta porra. A culpa é dos holandeses. Os holandeses fuderam a gente. Estão lá fumando maconha em Amsterdã, deixaram a gente na merda. Pois é, se tivesse tomado essa merda, o Brasil seria um país organizado. Imagina Amsterdã, é, não tomando o Brasil. Você sabe o que os holandeses... Amsterdã do tamanho do Brasil. Você sabe o que os holandeses fizeram? Saíram de Recife e foram pra Nova York. Pois é. É sério. Peraí, para tudo. Nova York, pega Rio de Janeiro ou São Paulo. Onde é que você preferia morar? I rest gente, my case. Gente, infelizmente, o Suriname também foi colônia holandesa e o Suriname é uma bosta. Eu vou perguntar seriamente pra vocês. Pirula falou que vai fazer a mala dele e ir embora. De fato você pretende fazer isso? Ou vai mandar um lobão? Ou vai mandar um... Vou dar uma de lobão. Olha, eu não sei, viu? Mas eu tô pensando nisso cada dia mais sério. Mas você vai pra algum lugar do Brasil que tem água ou você vai... Ah, eu não sei. Eu tô pensando em Canadá, ir... Canadá. Não, não. Vamos todo mundo pro Canadá. Tem que ser um lugar barato. Tem que ser um lugar barato, né? Então... Ah, eles querem que você vá pra lá. É, pra ser... Eles chamam. Vem pro Canadá. Canadá é frio, mas é gostoso. Então, o Canadá cortou a imigração bonito agora. Eu pensei em sair, mas sei lá, eu não sei pra onde eu vou, e se é que vou conseguir sair também, né? Você tem que ter condições. Mas eu entendo, você tem essa vontade. Porque a vontade de sair, ela tá presa ao trabalho, né? É. Eu nunca tive vontade de sair de São Paulo, eu sempre adorei essa cidade, sempre me identifiquei muito com ela, mas na boa, não dá, você vai virar um apocalipse zumbi aqui, vai ter grupos armados de gente roubando água e, sei lá, gente passando fome e saqueando o mercado e não sei o que, eu não quero mais viver aqui. Porque a gente teve casos em outras cidades, tipo Itu, que tem problema de falta d'água já há algum tempo, uhum, e que aconteceram saques em mercados, esse tipo de coisa. Cara, olha que punk. Itu é muito melhor que São Paulo. E é difícil carregar as paradas do mercado de Itu, sabe? Shampoo gigante. Esconde dentro de gigante. Você não precisa esconder, você precisa de água, caralho. Garrafa de 100 galão litros. De 100 litros. E agora as garrafas são fininhas, é uma merda. É difícil de segurar. Tu é muito complicado. Sabe o que ela quer? Ela quer banho. Aqui é arte, porra. Caio Gomes, que tá estocando água em casa e mandou foto pra gente pra mandou comprovar. Mandou foto? É, tá estocando mesmo, cara. Você vai ficar em São Paulo cuidando do seu reino de água? Não, cara. Ele quer ser o dono da cidade, cara. Já tá por enquanto tá planejando vender essa água logo mais. É um investimento, né? Um investimento. Será o governador aqui de São Paulo. Cara, é difícil, assim. Pra quem tem emprego aqui, é difícil imaginar que você vai sair. Eu ainda tenho aquela esperança na nossa capacidade de fazer obras superfaturadas, que o pessoal vai dar algum jeito de última hora fazer alguma coisa. Billings com água cheia de cocô. Assim, eu fico pensando alternativas que a gente teria, assim. E concordo com a Átila que em 5 anos o clima não vai melhorar, mas as soluções que a gente teria seria a Billings, seria o Guarani. Não tem muita coisa que, além disso, poderiam fazer. Se nada disso ficar, eu concordo com o Pirula ali. A gente tem que começar a pensar em outros lugares que não vão estar nessa merda total. Cara, assim, desculpa, eu lembrei disso agora. Pra quem tá tomando água aqui em São Paulo, A torneira que você diz. Isso, e é um ponto que eu não sei se estão investigando ou não essa situação na água, mas é assim. Pelo amor de Deus, comprei pelo menos um filtro bom. O Luiz Bento, que é um amigo meu, ele trabalhou com qualidade de água de lagoa, e ele viu que se você mexe em um canto de uma lagoa que tem o sedimento depositado no fundo, o mercúrio que ficou acumulado nesse fundo contamina a lagoa inteira. A água toda. Caralho. Então assim, são anos e anos de metal pesado indo parar na água, porque a água tá acumulando toda numa reserva só, e esse mercúrio vai sedimentando no fundo. Então a água tá boa porque o mercúrio tá indo parar no fundo por décadas. Sim. Décadas e décadas. Não é que a gente tá remexendo esse fundo agora. A gente tá tomando. A água que tá vindo agora, ela vem de um buraco nesse fundo. Caralho, cara. Meu Deus. Fudido, né? Fudido assim. Pra pensar. Agora deixa eu perguntar. Pessoas que moram em casa, né? Meu pai, por exemplo, meu pai mora numa casa. E ele tem um poço artesiano, ele mora no Rio de Janeiro, no caso. E aí esse poço artesiano tem água pra valer. Do lençol freático, é isso? Sim. Teu pai pega água do lençol freático? Sim, sim, meu pai não paga água há muito tempo. Né? Que legal. Ele usa essa água. É legal isso? Como assim é legal? Você pode pedir autorização. Oficialmente falando, você tem que notificar a SEDAI e pagar pelo uso do poço. Mas eu acho que ninguém faz isso. Ah, a gente notificou. Tá tudo notificado. Eu quero saber o seguinte: a população pode fazer isso? Isso é uma solução pra quem mora em casa, por exemplo? Então, se você tiver como pegar água e testar água, sim. Mas normalmente, dependendo do lugar, a água é toda contaminada. É, isso. A gente tem a sorte que a gente tá em cima do maior aquífero do mundo, né? Que é o aquífero Guarani. Mas a gente tem o azar de já tá contaminando partes dele. Já tá contaminando, já tira mais água do que ele repõe. É. Estamos secando ele e estamos contaminando. Vamos ligar o método. Eu não penso na manhã, mas foda-se. O aquífero, ele é grande pra cacete. Ele, se a gente fosse utilizar ele até secar, estimativas no consumo de água atual mundial, a gente teria água nele por 1000 anos pro mundo inteiro. Pô, tá ótimo. Ele é ridiculamente grande. Então, óbvio que se a gente for pensar pras gerações futuras, a gente tá fazendo a merda. Mas na situação atual, de caos total, o pessoal vai ter que ligar o foda-se pra isso, e é muito triste. Aonde é? E qual a profundidade? Meio do país todo, praticamente. O aquífero varia bastante essa profundidade. Tô embaixo de todo o sul do Brasil, é um super lago de água, entre aspas. Mas peraí, qual a profundidade média, então? Deixa eu pesquisar no Facebook aqui, peraí. Não, eu li em algum lugar que existe um irmão gêmeo do Rio Amazonas, a tipo 4 mil metros de profundidade, embaixo do Rio Amazonas. Também, sei lá, isso é a água do Amazonas que infiltra pelo solo e corre junto com ele. E corre junto com ele. Mas 4 mil metros, coisa pra caralho. Não sei se chega a ser tão profundo. Eu vou dar um número. O aquífero Guarani, ele tem uma área... Área, não tô falando de profundidade, de volume. De 1.200.000 quilômetros quadrados de água. O Brasil tem mais ou menos 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, vai. Ele ocupa mais ou menos 1/8 da área do Brasil. É muita água. É, ele tá de 300 metros de profundidade a um pouco mais de 1 quilômetro. Dá pra lavar alguns... como direi? Algumas calçadas. Né? Cara, mas dá pra fazer um chafariz na plantinha. Quiçá, como disse o Dave, até mesmo pra lavar o mármore, não. Como é que você falou? Achei muito simpático da sua parte, me chamar de elefante. Como é que é? É o... Marfim. Marfim! Obrigado, Dave. Não, sorriso bonito, sorriso branco. Mas tem algumas cidades que usam o aquífero como, tipo, a fonte principal de água da cidade. É, a minha irmã mora em Araraquara, que lá usa. E são lugares bem legais, porque depois de um tempo começa a abrir buraco no chão, porque a água saiu de lá. A água, vai cedendo o chão, é bom que os pés vão caindo também. Dá um garra na construção civil. Em São Paulo, parte da demora por ação e por tudo que tá acontecendo é porque, primeiro, o racionamento é sempre na periferia, que já começou faz tempo que a gente vê. Ah, não, sim, é. O nego tá chiando agora porque o racionamento tá chegando nos bairros mais nobres. Tá chegando, mas tá chegando, quem importa, né? Até chegar lá, os condomínios maiores e quem tem casa grande e grana já fez poço artesiano e tá escapou dessa. Mas a minha pergunta é a seguinte, a gente tá falando muito de São Paulo, não sei o que lá, mas o Rio de Janeiro não tá longe desse mesmo caos, né? E o BH também. Cara, eu acho que se bobear, o Rio de Janeiro tá pior que São Paulo. Só que tá chegando o carnaval e ninguém tá nem aí. E o Rio foi uma surpresa, assim, uma surpresa, porque ninguém tá falando e do nada, agora duas represas já estão em situação calamitosa, as duas maiores. Então o Rio, se bobear, tá pior que São Paulo. Acho que é normal do político não querer ficar falando, ei, gente, olha aí, durante o meu governo tá acabando a água. Mas que é uma loucura, né, cara? As pessoas vão passar por situações de merda, podem morrer, e o cara não tá falando não nada, fala, cara. Não fala pra não alarmar e não causar problemas. Pra só, ele, né? Pra ele, exato. Coisa de carioca, viu? Não, mas bom. Em São Paulo fizeram a mesma coisa também, porra. Bebe mercúrio aí, mano. Sabe o que ela quer? Ela quer banho. Aqui é arte, porra! O problema é o seguinte, acho que são 5 grandes zonas metropolitanas que estão com falta d'água. Só uma é no Nordeste, que é Recife. As outras 4 são aqui, é Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas. Campinas não tem água, que tá vendo água de poça? Fudeu, né? É. O bebedor já era mais baixinho que já era lá. Ai, meu Deus do céu. Quer dizer que Curitiba, por enquanto, tá tranquilo. A gente pode ficar tranquilo aqui, né? Não. A gente vai receber uma porra de paulista aqui agora. A gente vai fazer uma visita pra vocês aí. Quero ver se vocês ficarem tranquilos com 6 milhões de paulistas, cariocas, fortes. Ah, eu vou botar meu apartamento pra vender na hora, mano. Faz a barricada. Eu vou começar a comprar imóveis agora, porque essa bolha vai inflar. Vai inflar, malandro. Eu vou comprar, começar a fazer crediário e tudo que é banco. Pensamento empreendedor. Pior não vai ser a bolha de imobiliária, vai ser a bolha de comida gourmet, que vai custar uma fortuna. Vai ser de tudo desidratado agora, né? Imagina a estrada que liga os duas mãos de food truck indo de São Paulo pra Curitiba. É, imagina o preço da paleta. Nós aqui, com monóculo, nos preocupando com o preço da paleta. Nossa, vai ter certo. É com o preço da Evian e da Perrier pra tomar banho, mano. Essas águas são mainstream. Vai acabar a Minalba, vai acabar a água mineral Bom José e outra genérica. São Lourenço. Só vai ter Evian e Perrier, amigo. Vagabundo vai tomar banho de água Voss. Essas águas são... É, tem que ser água mais... Você tá muito mainstream. Desculpa, foi mal. Tem que ser Aquapana. Aquapana. Ah, não. São Pellegrino. São Pellegrino a gente vai usar pra diluir, né? Pra não ficar tão caro. Ácido na pele, né? A pior coisa ia ser que, tipo, vai abrir 7 pizzarias por quarteirão em Curitiba. Cara, mas a gente vai ter pizza boa finalmente. Finalmente. Finalmente, é, isso é verdade. Sabe o que ela quer? Ela quer banho. Aqui é arte, porra! Átila, você que tá aí em São Paulo agora, forçado... Perplexo em São Paulo. Tava tão tranquilão, aí voltou pra São Paulo na melhor hora. Qual é o seu planejamento aí? Escolheu a Diana. Cara, eu realmente não sei o que vai ser aqui. Por enquanto tô preso por emprego, por tudo, mas eu realmente não sei o que vai ser da cidade. Porque a gente tem pelo menos um ano e meio aí até os caras conseguirem fazer a ligação com outras fontes de água. E eu duvido muito que isso vá resolver por muito tempo também, porque não deve chover pelos próximos anos aqui. Eu só espero que isso melhore um pouco a vida de quem for pro interior, sabe? Que os trabalhos, as empresas se espalhem um pouco e diminua trânsito, diminua tudo aqui, que as pessoas tenham uma qualidade melhor de vida. Caralho, olha aí, só pro trânsito de São Paulo. Só pro trânsito aí, cara. A gente não sabia, mas estão fazendo isso pelo nosso bem, né? É o plano de é o planejamento urbano, né? Porra, cara. Tem dedo de urbanista aí. Tem alguém com a torneira aberta falando isso na falta d'água que São Paulo quer, mas é a falta d'água que São Paulo precisa. Peraí, que isso aqui promete já que vamos nesse padrão, deixa eu pegar um uísque, peraí. Historiador senhor K agora. Não pega gelo, não. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.